Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio 97, aqui na Energia, tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Opa! Boa tarde. Estamos aí, né? Bora! Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse programa. Vamos começar agora a tentar falar um pouco light, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Hoje o programa promete. Promete. Inclusive, vejo que há convidados. Há convidado. Não, dentre tantas as polêmicas que tem hoje, nós estamos recebendo aqui o doutor Paulo Musa. Grande Museira, mano. Yeah. Mumu! É médico, é bambambam aí, médico. Pra galera aqui. Desculpa, o Domênico disse que quando o Mumu viesse aqui, ele não faria o programa. Não, mas não é o Mustafa, é o Musa. Você não estava aqui mesmo. Esse é o meu Mumu. O Musi veio aqui, tá começando a Olimpíada, vamos falar de dope, falar um monte de coisa. Mas o apelido é Mumu mesmo? Não é. Só pros mais íntimos. Tá bom, desculpa, mundo. E detalhe, a mulher dele liberou ele pra mim. Ah, é? É. Só pra, durante o programa. E tem uma vaga no coração aí, viu, do Mota. Tá certo. Porque é o seguinte, o Mano, quando eu sei que o Musi vinha aqui, o Mano hoje veio embasado... Sempre. Com a teoria do Dobby. Então, mais tarde. Calma. Ele vai falar, hoje eu convenço o Musi. Já. Inclusive, já vou lançar a hashtag Rússia Tamo Junto. Ô, Benja. Somos todos. E o Mano veio com a camisa PP hoje, só pra estralar, né? O Musi vem aí. Não é nada, nem dá. O Musi é monstreira, velho. Pra quem ainda não conhece, você vai entrar no Instagram da rádio, você vai ver quem é o Dr. Paulo Musi, né, ou não só o Instagram da rádio, como também assistir online, através do 97fm.com.br/ estúdio ao vivo. Hoje, o Mano... Eu pensei que ele tava conversando com alguém, ele tava falando sozinho. Ele tava se mordendo de inveja hoje. Por quê? Hoje ele tava assim, tipo... Esse cara é mais forte que eu. Mas não é tão assim. Ele falou que ele tem mais veia. Você não viu ele tirando foto? Nada, eu tô lesionado, velho. Eu peguei um papo assim. Você tá lesionado, mano? Eu não sei. Parecia que do outro lado da linha havia uma mulher falando assim: Mo, hoje você não vem aqui não. Tá ligado? Hoje você não vem aqui não. Mas você ouviu ele falando já isso? Hã? Você ouviu ele falando isso? Eu não sei quem tava do outro lado. Se era o João Pé de Mesa, se era a Thaís, não sei. Maluco, não vai querer tirar a firma não, que o bagulho é louco, hein? Certo. Ai, a minha coxa é a grossura do braço. Nada, falou isso. Perna eu só treino pra não atrofiar, velho. Mas é verdade, velho. Depois que inventaram a calça, o homem não precisa treinar a perna. Essa é uma teoria também que o Muso daqui a pouco vai discordar de mim. Também vai? Sim, também. Com certeza. Olha, teremos hoje... As discordâncias hoje imperarão. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também quem ligar e falar Hero, cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do São Paulo Futebol Clube. Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Começando as manchetes do Estádio 97. Você que chama aí, seu Bento. Vamos. Com vinhetinha que você gosta. Obrigado. Aê, Sombra. Vamos começar com... Legal, né? É legal. Vamos com... Boa tarde. Vamos começar com o Corinthians. Ah, Coringão, mano. Sim. Coringão. Ô, Corinthians. Vamos lá que o bagulho é louco, hein? Amanhã tio quê? É quem aí, foi mano. O trouxa que falou X? Vice-líder vai fazer ti pra quem? Se vice-líder tá fazendo ti, quero ver o América Mineiro. Vai fazer o quê? Vamos lá. Vamos Domingão, lá, 16 horas, Figueirense na Arena. O Pato fica de fora. Ah, pra variar, tinha razão. Segundo informações do Cristóvão, ele ainda não está. Imagina, sabe? Segundo informações, aí, ainda tipo... não tá na melhor, melhor forma. E, mano, eu tô vendo aqui uma parada. Que mais uma vez, mais uma vez, Marlone nem nos relacionados tá. É, ele não tá bem. E... o que acontece com o Marlone? Então, cara, eu acho que só o Cristóvão ou a diretoria do Corinthians podem, talvez, dar essa explicação. É, o Marlone, mais uma vez, ele não é relacionado. Até acho que não tem motivo pra esse oba-oba todo, porque a gente não tá falando do Messi, velho. A gente não tá falando do Cristiano Ronaldo, não é o Neymar. É o Marlone. Mas eu acho que, independentemente de qualquer coisa, Bento, eu acho que em determinadas partidas ele poderia entrar. Se o Rildo tem oportunidades de jogar, se o Danilo tem oportunidades de jogar, por que, que o Marlone nunca entra? É, então é uma pergunta que tem que ser feita assim. Será que é algum problema no extra-campo? Será que é alguma coisa, um medicamento, talvez, que ele possa ter feito uso, que ele não pode estar jogando, inclusive, para não cair no doping? Não sei, cara, não sei. Mas as pessoas começam a insinuar uma série de coisas, inclusive, a própria diretoria do esporte, ela vai fazer uma nova proposta de empréstimo pelo Marlone, e o Paulo Autori também pediu ele no Atlético Paranaense. Se não serve pro Corinthians, ele serve pra outro clube. Eu acho que a diretoria do Corinthians tem que emprestar pra alguém. Não dá pra entender isso, né? Não dá pra entender, cara. Tá estranho. Ele não fez 7 jogos ainda. Ele não fez um. Não jogou nada no Campeonato Brasileiro. A última partida que ele fez foi contra o Compressão no Libertadores. Talvez não dê pra entender porque não é explicado. Pô, mas mesmo explicado. Primeiro as pessoas falam assim, olha, vocês não acompanham o treino, vocês não sabem. Aí você pergunta pra quem acompanha treino, fala que no treino o cara voa. Fala que é um bom caráter, cara de grupo. Pô, velho. Mas isso, já, Danilo, isso já extrapolou o poder do técnico explicar, né? Porque o Tite não explicava, não é o Cristóvão que vai explicar que tá chegando agora. Verdade. Então quem tem que explicar é a porra da diretoria. Alguém tem que chegar, ou o gerente de futebol, o diretor de futebol, o presidente, tem que chegar e falar, gente, ó, o Marlone acontece isso e pronto. Ô, Buzi, existe cara que voa em treino em competição nada? Você já viu aquele pessoal que fala que tem aquele cansaço da adrenalina? O cara treina bem pra caramba, chega no dia da competição, ele vai... Acontece muito com lutador, muito comum. Aí na hora que ele vai lutar, ele tá tão nervoso, tão ansioso, que ele tem uma descarga de adrenalina gigantesca e aí ele fica sem absolutamente energia nenhuma. E aí peida na farofa. Isso é um jeito não científico de falar sobre isso. Bem gasoso. Ô, Muzinho, você que é corintiano, você gostaria de ver o Pato de novo jogando no Corinthians ou não? Ah, Benja, eu gostaria de ver ele dando o melhor possível de si, cara. Porque é muito difícil você colocar um grande nome que te decepciona. A priori, o que a gente procura é alguém que jogue bem e deixa a gente feliz. Um cara que me deixava muito feliz, por exemplo, era o Tupanzinho. Pô, eu vi aquele cara jogar, vi o Ricardinho jogar, aquilo era me emocionava. E não era, tecnicamente, talvez não era igual o Pato, né? Não era, nem perto. Mas nem era perto. Um cara que jogava, que dava. Mas dava o gás, raça. Dedicação, comprometimento. Coisa que a gente não vê no Pato. Coisa que acho que a gente não vê no treino também, né? Então tem muito isso. Treino, você treina difícil pra jogar fácil. Agora, se o treino tá fácil, meu, e aí? Como é que faz na hora do jogo? Né? Então, mas que é estranha essa situação do Marlone. Mas, ô Bento, mais uma informação do Corinthians, então. Da última partida que o Corinthians enfrentou o São Paulo, o Corinthians fará duas alterações, uma na lateral direita ali, porque o Fagner não poderá jogar. Tomou o terceiro amarelo. Léo Príncipe, né? E sim, entra o Léo Príncipe ali no lugar dele. E na frente teremos aí na função de centroavante o André, no lugar do Danilo, que começou a última partida. E o Luciano também perdeu o prestígio. Boa. Ele vinha sendo titular e agora o André tá de volta e vai pro jogo. Deixa eu falar um negócio. Hoje, falar em Pato... Elias e Christian no banco, hein? É, o Pato parece que não foi nem relacionado mais pro... Ih, estrear não vai mais. Não. Sim. Me ouviram. E hoje, em alguns fóruns tricolores... Cristóvão. Em alguns fóruns tricolores... Começou a surgir a historinha de que o Pato poderia estar voltando ao São Paulo. Agora há pouco, no Twitter do César Filho, que é um São Paulino doente, ele fez a seguinte postagem. Quack! Os fortes entenderão. Eles dão uma tumultuada, será que não? Não sei se tá, porque o César Filho não é só São Paulo, ele conhece muita gente aí de dentro do São Paulo. Hoje na Bandeirante o Neto falou que... Ah, o Neto falou isso também? O Neto falou. Mas aí seria pra ano que vem, não é? Não sei. Não, seria agora. Ele iria rescindir o contrato com o Corinthians e iria pro São Paulo. Mas qual o São Paulino que não gostaria do Pato de volta? Lógico que gostaria. Então, mas é que tá, Sombra. Eu acho que o São Paulo vacilou. O São Paulo vacilou em determinado momento quando ele colocou Allan Kardec para fazer a sétima partida. É que agora o cara acertou com o futebol chinês e não tem como vir mesmo. Mas se houvesse a chance, quando o Pato tava voltando, o São Paulo já amarrar um acordo e o Corinthians emprestar pelo menos aí no Campeonato Brasileiro o Pato pro São Paulo e pegar o Allan Kardec, já que o Corinthians ele buscava um centroavante e não conseguia. Olha, entenda. É que está se baseando numa questão de troca. Eu não sei, de repente pode haver um outro tipo de proposta que seja boa para ambas as partes. A gente não sabe que tipo de proposta pode ser, entendeu? Às vezes está falando, mas vem um jogador. Mas será que tem algum dinheiro envolvido? Pode ser sem envolvimento de jogador. Pode ser sem envolvimento de jogador. Olha, eu estou me atendo a quê? A algumas coisas, como teria o Neto falado, se bem que, desculpa, erra tanto que a gente não tem muito o que levar por base. Mas o César Filho posta um negócio desse assim, quark. Então, mas Sombra, os fortes entenderão. Mas eu sempre. O Pato ele já poderia assinar um pré-contrato hoje com qualquer time brasileiro que ele queira pro ano que vem. Eu sei disso. Pro ano que vem, mas se o São Paulo tiver ainda com a possibilidade de contratar licença. E eu não acredito que ele tenha assinado um pré-contrato com ninguém. É, eu também acho que não. O Pato. É que ele já poderia. O desejo do Pato é ir pra Europa. O nosso Pato também, não, né? O Pato não quer ficar aqui. Eu não acredito que ele assinaria um pré-contrato agora com o clube brasileiro. E na minha cabeça, ou ele joga no Corinthians até dezembro, joga bem, faz alguma coisa para em janeiro ele ir para onde ele quiser. Ou se tivesse a história de São Paulo, que eu não estou sabendo. A famosa pergunta, Benjamin, o desejo dele é ir para a Europa. A Europa, quem na Europa quer o Pato? Então, hoje... Se não tiver ninguém na Europa, então, o São Paulo é uma possibilidade. Então, mas hoje ninguém quer... Porque quem que vai pagar hoje para ter um Pato se daqui em dezembro leva ele de graça? Por isso mesmo. E por que o Corinthians vai gastar 5 milhões se de repente pode fazer um negócio com o Pato? Livrar dele hoje. Isso é outra história. Estou falando que eu não sei do interesse do São Paulo no Pato. Não estou falando para o São Paulo. Eu não sei. Será a favor dele agora? Eu vou ser sincero. Eu sempre acho que teve o interesse do São Paulo pelo Pato. Será a favor dele agora, Benji? Que desde que o Pato saiu, ele estava lá, ele vai voltar. Eu sempre achei que existe esse interesse pelo Benji, Pato. Será a favor dele ir embora agora, para o Corinthians economizar 5 milhões? Ah, olha, por mim, meu... Nossa, os caras... Se vocês não gostam do Pato, libera. Não, mas eu sou a favor. Eu não sou o presidente. Hã? Eu mandaria embora. Presidente. Mas você tem o SMS não, dele, o WhatsApp? Eu tenho, mas endereço, é caso mano, em Campos do Jordão. Influencia. Não, eu inclusive já sugeri, Sombra, porque não adianta querer achar que o Corinthians ainda vai fazer dinheiro com o Pato, porque não vai. É, a menos que pinte uma proposta milagrosa de alguém, algum doido que queira levá-lo, mas fora isso, não existe, pelo menos no meu entendimento, no que eu acho, qualquer forma do Corinthians recuperar a grana que investiu no Pato. Ponto. Quando você perde alguma coisa, Sombra, não adianta você insistir naquele erro e continuar perdendo. Sim. O Pato, com o Corinthians, já foi uma transação aí que não deu certo. Verdade. O Corinthians ele não vai conseguir recuperar essa grana do Pato. Eu sou a favor, inclusive quando ele retornou da Inglaterra aqui para o Brasil, de propor para o Pato, falar, Pato, ó, você não é feliz aqui, nós não estamos felizes com você aqui também, vamos rescindir o contrato, bola para frente, você segue tua vida, a gente segue a nossa. Acabou, bola perdeu, perdeu, né, mano? Passa ao tricolor já que foi citado. Então já tá falando, né? Vamos ao tricolor. Diga aí. Tá aí, Sombra. Esse tricolor. Sim, é faz tia por quê? Mané. Tá sem lá, técnico. Né? Chegou... Para, não tem nada confirmado. Seu técnico mostrou a bicoleta pra AFA, rapaz. Hoje tá nada. Lá, né? O Bausa está lá, conversando nesse instante. Está lá pela Argentina, conversando com a AFA. Não tem informações aí do que acontece. Informações talvez ele pode sair mesmo, né, Sombra? E agora aguarda o Bufarini. Aguardando o Bufarini chegar em São Paulo. Jogo pedreira, Grêmio lá. É. Jogo difícil. Fé no São Paulo. É. Gilberto será o atacante. E Kelvin volta. Kelvin volta também. Então, eu boto fé no São Paulo. O Grêmio é um time muito complicado. Vai jogar em casa. Mas eu boto fé que o São Paulo possa voltar pelo menos com um empate de lá. Eu acho que vai ser um jogo bom. O São Paulo tem grandes chances de voltar de lá com um resultado positivo. A informação, hoje a gente ligou para um repórter da Fox da Argentina, porque... Os caras que tem os bastidores a gente não tem. Perguntamos pro cara se o Bausa vai ser o técnico da seleção argentina. Ah. O repórter lá falou o seguinte: o presidente da AFA, o preferido dele é o Bausa. Uhum. O preferido dele realmente é o Bausa. A reunião era hoje, 4 horas da tarde, e que até quarta-feira até quarta-feira da semana que vem. Entrevista lá, né? Não, mas o segundo repórter falou que começava às 4 horas. E faz psicotécnico, faz tudo, baliza tudo. E que até quarta-feira da semana que vem eles definem o treinador. Olha, que eles tentaram o Simeone, tentando compartilhar com o Atlético, ficar lá e cá, não rolou. É. Mas com o São Paulo não seria isso. É, ontem eu dei a minha opinião aqui no final do programa, quando eu cheguei um pouco atrasado, e vou dizer mais uma coisa. Eu não tenho nada contra um técnico servir a seleção do país dele. Nada, nada, nada. De jeito nenhum. Acho que, lógico, é o ápice do treinador, ele servir a seleção do próprio país, tá certo? Sim. Eu só me apego ao seguinte, né? É o cara chegar e falar, não, não vou não, eu tenho princípios, até renovo, e depois ainda indica jogadores que vêm da Argentina, né, para uma estruturação do São Paulo, para um aperfeiçoamento do elenco, aí chega, vai lá, para de repente ser o técnico da Argentina. Então, a questão não é que eu acho que sou contra um treinador abandonar o time ou largar o time, porque eles não têm multa rescisória. E acho que o São Paulo também não tem que ter multa rescisória com o técico. Sim, porque vai se desfazer a hora que achar também. Porque estatisticamente é óbvio que se você for ver quantas vezes um técnico é demitido e quantas vezes um técnico pede demissão, muito mais técnicos são demitidos. E lógico, o São Paulo nisso não vai ficar gastando dinheiro com rescisões contratuais. Que o São Paulo também vive mandando técnicos embora. Tem time isso que acontece. Faz, viu? Tem time que faz, bom, multa tem, alta, né? E fica devendo depois anos, e técnico na justiça, e etc. E tá. Bom, e aí é um ônus. Então eu não tenho nada contra. Eles não têm nenhuma multa, beleza. Contrato sem multa é contrato que termina a hora que você quiser. Não é verdade? Então vai. Só que não é que essa historinha antes. Eu também sou ainda do tempo da palavra. Deu palavra. Exatamente. Não, eu fico, segura. Tenho princípios. Segura. Né? Renovaria aqui, e aí depois ainda indica jogadores argentinos pra atuar. É mais ou menos o seguinte: eu chamo o Domênico pra trabalhar. Pô, Domênico, vem trabalhar comigo aqui na rádio, é legal pra caramba, etc e tal. Aí eu chamo, ó, legal, ó, o trabalho deles lá é legal, eu chamo. Aí no dia seguinte eu falo assim, ô, Domênico, tá bem instalado aí, legal. Pena que eu tô indo embora, tchau. E eu sombra. Fala, já te prometeram. Mais uma informação lá, é que, inclusive o repórter, né, Benji, ele disse que o nome do Balsa é o preferido do cara que tá mandando na AFA hoje em dia. Não, foi que o Benji já falou. E outra, existe também, ô, sombra, se fosse um treinador estrangeiro ali, no caso, fora do continente sul-americano, aqui um europeu, no caso, o Simeone, que é o predileto da torcida. Mano. Não, mas calma lá. Ele poderia dirigir o clube dele e a seleção. E com o Balsa, eles... Mano, você não estava ouvindo o programa? Não, essa parte eu não ouvi. Você falou isso? Falou. Então... Você domenicou agora, hein? Domenicou é campeão de fazer. Você tá ausente, hein? Mas eu vou defender o Mano. Vou defender o Mano. Porque, às vezes, tem muita gente que liga o rádio depois e não ouviu o que ele falou. Porque Mota, tem gente que gosta de interpretar metade do que você fala. Tá. Obrigado, às vezes as pessoas elas não têm um entendimento completo. Opinião de cada um. O problema é quando a pessoa quer entender só metade do que você fala. Aí, então, assim, nenhum problema de técnico assumir sua seleção. Só não conta historinha antes. E quando mas o Domênico fala português, ele não tem problema se adaptar a outro. Mas o Buffarini vem pra cá. É outra pátria, é outro país, é outra história. O cara sente na confiança do comandante. Pô, vou lá, meu. Tem um cara lá que no mínimo vai me proteger. Porque ele é argentino. Já rola tanto no futebol essa coisa que brasileiro é maltratado na Argentina e atleta argentino é maltratado no Brasil. Agora, né? Você acha aí, que aí, de repente, o Buffarini vem e fala, pô, onde que eu fui me enfiar? Você acha que ele teria problema com um técnico, tipo, que viesse pro São Paulo como o Mano Menezes, por exemplo? O que tem o Mano Menezes? Se viesse pro São Paulo como técnico, você acha que ele teria problema com o Buffarini, os argentinos? Ah, não sei, eles precisam conversar antes, eu não sei se eles conhecem. Já rolou isso com você, Musa, alguma vez? Você foi montar alguma equipe, te prometeram alguma coisa no meio do caminho, mudou tudo? Putz, já aconteceu. O problema é que quando você vai criar uma... Nesse caso foi uma equipe de luta que a gente estava organizando e normalmente quando você vai gerir atleta, dificilmente você se lembra, você também tem que gerir ego, né? E aí, meu amigo, o negócio fica complicado. Porque um é o campeão de não sei o que, o outro é o campeão de não sei o que lá. Isso faz tempo, tá, Benji? Tem uns 10 anos, mais ou menos, 8 anos, pelo menos. Tá? E assim, a dificuldade depois, você não sabe se você opta por ser profissional ou você opta por ser meio que um psicólogozão e tentar gerir mais a vontade das pessoas do que a sua própria responsabilidade. E aí que é a coisa que fica problemática. E quando eu olho, por exemplo, esse negócio de time... Eu tenho uma visão dupla sobre essa questão do contrato pelo seguinte. O que que te dá segurança como, como equipe desse técnico, ele de repente ele não assistir a primeira dificuldade dele, falar, ah, então tá, tudo bem, até logo, obrigado, olha, já deu, não vou receber crítica, porque eu acho que se eu ficar aqui eu vou me queimar. Uhum. Evidentemente que a gente sabe que ninguém quer ficar pulando de time para time, porque isso também, também pega mal, só que isso pega mal a longo prazo. E a gente sabe que a longo prazo a memória das pessoas também não é muito boa, né? Nenhum. Agora, em termos de equipe, assim, eu acho que a maior dificuldade, principalmente quando você lida com gente muito boa, é você conseguir lidar com o ego de cada um. Imagina o futebol, então. É. Eu sou também, da opinião, né, do Mano. Se levarem o Baus, a gente vai invadir a Argentina. Você acha que dá, mano? A gente ganha? Eu acho que o Brasil deveria testar seu exército, velho. Deveria também invadir. Aí só pra zoar. Vamos invadir. Pera aí, pode levar o Baus. Deixa ver se os caras vão dar conta da Olimpíada. Vamos levar o nosso exército, tá bem preparado. Só uma informação aí, ó. Vamos invadir, velho. Eu conversei com uma pessoa lá do Corinthians aí pra perguntar se existe a possibilidade do Pato deixar o Corinthians ir pro São Paulo. O cara me disse que não. Falou que o próprio Pato só quer sair do Brasil se for pra Europa. Que não existe absolutamente nada referente ao Pato com o mercado nacional. Esse próprio cara chama-se presidente? Não, não posso falar as minhas fontes. E te digo mais, ele não quis estrear na Arena. Ele vai estrear contra o Inter fora. Não vai também. Também não? Eu acho que não. E fisicamente ele não tem um fim ainda. Que me disse que ele não jogará esse jogo contra o Inter também. Ah, então você não vai jogar nem com o São Paulo. Esse cara não vai jogar mais. Ele não vai jogar. esse finzinho de ano. Olha, ele vai estar pronto dia 10 de dezembro. O campeonato é dia 3, tá bom. Então vai ganhar as 5 milhas sem fazer porra nenhuma. É, o nosso técnico vai ser o Pintado. É isso aí. Mas galera, vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana, o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam pra treinar junto com grandes atletas olímpicos. E olha que bacana essa ideia do SESI. É pra que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Tem Etienne Medeiros, que parece um peixe na água. Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir o lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas pro futuro. Tá aí, curti. Bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Boa sorte, atletas. Parabéns ao SESI São Paulo. Estádio 97, da Energia 97. Também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. De Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E oferecimento de Bozano. Opa, vamos lá, Sombra, vamos lá. Vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com seus amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, rapaziada. Nada pior do que o cara chegar num lugar ali na academia, por exemplo. Academia, o cara tá lá fazendo supino, com aquela pizza nojenta e o cara fedendo, parecendo uma pizza de calabresa quando você abre a caixa. Nossa senhora, aquele cheiro de cebola que arde até os olhos, tá ligado, mano? Nossa senhora! Tem que usar esse desodorante Bozano Extreme. Esse daqui é top. Você nunca mais vai feder na sua vida, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia, Motinha. Boa. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Vai te dar muito mais proteção, cara. Com certeza. E lembrando, ouvinte do Estádio 97, quem ligar aqui nesse mês dizendo a seguinte frase: qual? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Levo um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? Não vacila não, diga a frase mágica, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, é isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também HDI Seguros, é de bate pronto? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bem Santos. Santos. Gol. Ô, RG. E aí, seu Bento? Sexta-feira, frio. Esse friozinho aí? Qual que é a recomendação, RG, hoje? A recomendação é botar o canudinho na boca dela pra tomar um suco, entendeu? Boa. Assim, de leve. Entendi. Boa, de leve. Olha, parada mais ou menos difícil, né? Contra o Vitória no Barradão, 18h30. Jogo duro, hein? Jogo difícil lá, o Santos. O Santos, RG, que também tá de olho em mais 3 atacantes. Né? São eles, segundo o Dorival, falou pra diretoria ficar de olho. No Luizinho, atacante do Bahia, e o Felipe Garcia, do Brasil de Pelotas. Os jogadores vêm sendo monitorados pelo Dorival há um tempo, sua equipe, e podem aparecer no Peixe aí, que deve perder o Gabigol, né? É, mas não, acho que não é só isso, não. É que me parece que o Paulinho e o Rodrigão, né, parece que estão meia boca, meia bomba, né? Inclusive o Paulinho já cogitou até te devolver pro Flamengo. Já, o Santos fez um ensaio aí de devolver. Então, tá tentando atacantes aí, claro, né? Deve perder, sim, o Gabigol. Até o próprio Ricardo Oliveira, a gente não sabe também como é que está a situação, se vai, se não vai ainda, se vai ter essa proposta, vai continuar para a China aí, a proposta da China. Então, quer dizer, sei lá, tem que se precaver e tem que tentar mesmo, né? Tá certo, Santos. Agora, fundamental esse jogo aí, mais uma vez, mais um desafio, como tem sido aí o brasileiro, que o Santos não pode marcar, né? Tá todo mundo ali na cola, né? E o pessoal vai chegando, né? São Paulo tá chegando, quer dizer, tem, se eu não me engano, o Atlético Paranaense... tem mais dois ou três times aí, tá todo mundo encostado ali, então se bobear, neguinho atropela, então tem que se garantir aí, né? O Santos é capaz de ganhar esse jogo, RG? Não, acredito pelo que o Vitória vem apresentando, mas e o Marinho, que é o melhor jogador do Vitória, talvez, acho que nem jogue, eu acho que não vai jogar. Do Marinho, não? Não. Que loucura isso aí, tudo acontece com esse cara. O que ele fez? É incrível, né? Porque o Marinho, no jogo da quarta-feira passada, Copa do Brasil, ele sofreu um choque violento em campo, bateu a cabeça, um jogador do Cruzeiro deu uma trombada nele, e ele ficou atordoado, foi a nocaute. O lance do pênalti, né? Ele sofreu um pênalti. Não, ele fez um gol. Não, então, mas esse lance que você tá falando que houve a trombada foi o lance que foi o pênalti pro Cruzeiro. Não lembro. Não, foi falta. Foi falta. Foi falta? Não. Foi falta. Olha aquele lance lá, o cara deu pênalti. Não, foi fora da área. Mas foi bem no bico, o cara tava praticamente dentro. Esse aqui foi. Mas só que durante. Eu não vi o jogo, só que durante o jogo, ele fez um gol. O Marinho fez um gol. Sim. E perguntar pra ele, ele falou assim, ele não lembrava que fez gol, nem que comemorou, não lembra de nada. O Marinho, ele é mestre, né, cara, nas entrevistas. Mas não dá pra entender isso, ô Muzi, você que é médico. É verdade, é. Você que é médico, ó, o Marinho, quarta, Vitória e Cruzeiro, o cara fez uma jogada, fez um gol, depois ele tomou uma porrada, ficou desacordado em campo. Mas ele voltou pro jogo? Voltou. Aí é aquele famoso erro médico, ele, né? Ele foi acordado. Aí o repórter foi entrevistar ele depois do jogo. Ele não lembrava que ele tinha feito o gol. Nossa, velho. É verdade. Mas você que é médico, você é médico. Um atleta bate a cabeça, fica desacordado. Ele tem condição de voltar a disputar qualquer coisa, qualquer esporte que ele tava, no caso foi o jogo, o futebol? Então, manda prudência que a gente deixe esse atleta em separado, né? Mas a gente não sabe qual que é a pressão que ele tem para estar naquele jogo, a gente não sabe qual é a pressão que a equipe médica tem que trabalhar, porque quando a gente fala, por exemplo, em alto desempenho, você não está falando simplesmente que aquele indivíduo ele vai usar o máximo de suas capacidades em torno daquele esporte. Mas você está falando também que ele vai trabalhar numa linha muito tênue que acaba deixando de ser saúde. Pensa o seguinte, quando esse sujeito está no jogo, e pelo menos o que a gente pensa, o que a gente espera dos atletas que nós admiramos, né, são os atletas que vão até o seu limite, como se aquele fosse um jogo de vida e morte. E de fato, se a gente for olhar pelo lado da biologia, é quase mais ou menos isso. O coração acelera demais, a pressão aumenta, o nível de atenção aumenta, o nível de dor ou da percepção do cansaço e da fadiga, eles aumentam também. Então você cria uma máquina humana preparada para sobreviver ao estresse. Diante dessa situação, fica muito difícil para um médico ele avaliar o real estado desse atleta. Mas a pancada, a ponto de fazer com que o cara apague, ela já não elimina qualquer probabilidade ou possibilidade de retorno desse atleta, até como prevenção pelo médico, não é essa? O cara apagou. Essa não é uma orientação? Quer dizer, então, o cara apagou, pô. Se a gente comparar com outros esportes, vamos pegar, por exemplo, o boxe. Ele sofre um knockdown, tá? Ele praticamente apaga numa fração de segundo e levanta e continua a lutar. Então, essa é uma escolha, por exemplo, de um esporte específico como o boxe. No futebol, muito provavelmente, devem existir alguns protocolos onde essa avaliação ela leve em conta critérios maiores ou menores, mais importantes ou menos importantes, do quanto esse atleta ele está apto para voltar à partida. Então, evidentemente que se existe algum critério de exame físico onde é percebido uma desabilidade ou uma falta de capacidade, esse sujeito é automaticamente colocado de lado, né? Mas se ele tem condição, né, de realizar as tarefas mais básicas e tem condição de fazer algumas tarefas complexas, e se é de vontade, se é de necessidade para aquela partida, para aquele atleta volte, aquilo também acaba sendo uma escolha dele, né? É muito difícil ser médico do dia seguinte. É complicado. Na realidade, é fácil ser médico do dia seguinte, sentar aqui e falar, não, tá errado, não, assim, sensato. Mas a gente nunca sabe qual que é a pressão do momento. É, porque, por exemplo, a noção em que a gente se norteia é que, e quando você dá o exemplo do boxe, o cara tá condicionado fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, a ficar tomando porrada na cabeça. Sim. O jogador não, né? Então, se ele, por exemplo, se eu tomar uma pancada dessa na cabeça, porra, sei lá o que pode acontecer, porque eu não estou preparado para isso. Perfeitamente. O que você está me falando é a diretriz básica da medicina, o primo non nocere, né? Em primeiro lugar, não faça mal, né? Por mais que você tenha ânsia de cuidar daquele enfermo ou tenha a necessidade de resolver aquela situação médica, em primeiro lugar, você tem que pensar se aquilo que você vai fazer, ele vai fazer mais mal do que necessariamente tirar o sujeito da situação de emergência ou de urgência que ele se encontra, né? Então, se você perguntar para o médico Paulo Musi, a tendência minha é ser mais conservador. Eu sou um sujeito, sim, um pouco mais tradicional. Agora, o futebol, ele não foi o esporte onde eu me criei profissionalmente. Então, entendi, muito provavelmente, eu tendo a confiar nesses colegas que estão na beira de campo, que têm essa experiência, para tomar essa decisão. A única coisa que eu falo é que realmente é uma decisão extremamente difícil. Entendi. Pô! O cara apaga, tá difícil nisso. Pode ver o cara apagar. E o pior é que o Marinho apagou, ninguém foi lá ver. Acharam que era a fita do cara. Ele ficou jogado lá. Não, injusto, injusto o Marinho. E tudo que é acontece meio, né? Com o Marinho. O Marinho já é meio. Mas não dá por causa de qualquer pancadinha também o cara sair do jogo, né? O Musi falou bem. Pancadinha não faço. Ah, mas, gente, quem nunca apagou na vida? Ei, lá vem você. Não é verdade, gente. Não é que o médico, deu dois tapinhas na cara do cara e falou, volta. Ele fez um exame preliminar e o cara apontou que tava apto a voltar. Me parece que o Benjamin tá certo. Por mais que hoje você tenha tido uma amnésia momentânea, eu vai não, pro pau, eu não sou o cara aqui que concorda em tudo com o Benjamin. Mas o Benjamin acha com leite, velho. Mas me parece que hoje ele tá certo. Você não tá bem hoje. Mas como eu não tô bem? Daqui a pouco não. Ele vai falar não. A teoria dele pro Musi. Você não tá bem daqui hoje. E outra, Musi, por exemplo, o gramado para um jogador de futebol é como se fosse o Monte Olimpo, tá certo? Que era a morada dos deuses gregos, não era? Na mitologia grega. Falei que não tá bem, velho. Então o negócio é o seguinte, se o cara morrer em campo, é um mártir, cara. É um mártir. É verdade. Vai pro pau. Você tá falando que isso é muito frufru, velho. Deixa o cara voltar pro jogo. Caetano que morreu, ele é um mártir. Ah, mas aí é outra coisa, Domenico. Ali era um problema cardíaco que o cara tinha. Então, agora, porra, quantos caras você já viu morrer depois que o cara voltou de lesão? Ah, você tá de brincadeira. Ninguém. Zero. Não, você tá de brincadeira, né? Olha, eu brincadeira. Não vou falar mais. Não, olha. Ah, é que o exemplo, pode falar. O exemplo que a gente tem que dar, na realidade, é do cuidado, né? É muito difícil você olhar para uma situação de emergência dessa e você não se sensibilizar. O grande problema de você olhar para um ser humano numa condição difícil é justamente você ter que opinar ou ter que criar um raciocínio de acordo com o que você está vendo e sem poder tomar nenhum tipo de atitude. Vamos colocar o seguinte, um doente em um hospital, normal, aquilo é compreensível. Agora, um atleta, um esportista que está numa condição de competição ou que está numa competição de disputa, ele ter uma situação onde a saúde dele é claramente privada, aí eu acho que não é tanto esse o objetivo do esporte, sabe? Eu acho que o esporte ele tem que ser mais o show, ele tem que ser a segurança e tem que ser principalmente a inspiração. Se você olhar do outro lado, que a mãe tem o filho lá numa escolinha de futebol, o menino faz o futebolzinho dele 2-3 vezes por semana, às vezes é um menino que quer ou tem intenção de ser um profissional de futebol e aí ele tá treinando todo dia, ela vê uma cena dessa, a primeira coisa que ela pensa é meu filho, vou tirar ele do esporte, esse negócio é perigoso. Não, o perigo na realidade é o sedentarismo, não o esporte em si. Não é porque uma coisa ruim aconteceu que aquilo quer dizer que vai acontecer de uma forma estatisticamente prevalente. Agora, verdade seja dita, né? Como a gente estava falando, o campo não é lugar muito da gente ver esse tipo de situação. Então, cabe a nós também ter um pouquinho de discernimento para falar assim, bom, se isso daqui está errado, então vamos corrigir. Vamos optar pela segurança, porque no final das contas é mais bonito ver esse cara voltar num jogo futuro bem do que, de repente, arriscar alguma coisa mais perigosa. O problema... ele tem razão quando ele fala, ah, é esquisito ver o sujeito perder a memória. Um choque, um trauma craniano com perda de memória, a gente chama isso de amnésia lacunar, né? Não é uma pancadinha tão fraquinha assim, é uma bela de uma cacetada. Viu, mano? Uma pancadinha. Apaga, né, meu? Não, mas tá vivo, chacoalhou, voltou pro lugar. Mas eu acho que médico. Médico do esporte é uma coisa totalmente diferente. É. Porra, a gente teve um caso famoso de 98 da Copa. Como é que o Ronaldo entra pra jogar depois de ter tido uma convulsão? Se um atleta teu, Muzi, tem uma convulsão hoje, amanhã tem uma decisão, seja de luta, seja de levantamento de peso, enfim, o que for, você deixa o cara lutar, competir, mesmo que tá valendo ouro, medalha de ouro, então, cara, tem uma convulsão. Então você tá falando de mim, é aquilo que eu te falo, eu sou um cara extremamente conservador. Eu prefiro lutar numa vez em condições do que de repente arriscar por uma ansiedade, porque no final das contas, por mais que o mundo profissional, aquele atleta, ele viva daquilo que ele faz, se ele morrer, ele não vive mais de nada, concorda? Então não faz sentido ele arriscar esse ponto. Eu acho que quando entra na vida, a coisa fica complicada. Eu até hoje não entendi como é que o Ronaldo jogou a final de Copa de 98. Tendo tido uma convulsão menos de 24 horas antes. Tomou um chá de boldo e foi pro pau. Convulsão não é uma coisa também das mais... É. Não é uma coisa tão normal, é, Muzi? Benja, vou te falar uma coisa. Sabe quando a gente estuda por livro de clínica médica americano, eles gostam muito de falar de uma palavra chamada reliability, que é a confiabilidade da informação. Então, vamos fazer um paralelinho. Tinha um seriado muito interessante... Ah, o Sombra deve ter assistido. Se é de medicina, o Sombra assistiu. Que era o House... Não, pra todos. Curtia, Sombra. Demais. Ele falava uma frase que ele era assim... Agora me animei, hein? Agora o programa ficou bom, hein? O House, ele falava uma frase que era assim, everybody lies. Todo mundo mente, né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Qual foi o nível da dor de barriga que pegou no Ronaldo naquela situação? Então é difícil você opinar. Por isso que eu tava falando pro Dom um negócio de ser médico do dia seguinte. O médico do dia seguinte, ele tá pegando um fragmento de cada informação e ele tá emitindo uma opinião sobre aquilo que ele não viu e não examinou, ele não teve acesso, ele não buscou ativamente ou passivamente. Quando você vê um paciente, você vê sinais e sintomas. Aquilo que o paciente mostra para você e aquilo que ativamente você busca para criar seu raciocínio, né? Então, eu acho que essa história do Ronaldo vai ser sempre um mistério, porque nenhum de nós estava lá e pôde buscar, falar, mano, peraí, o que foi isso aqui? Qual que foi o nível dessa dor de barriga para a gente poder saber se daria ou não? Agora, é aquilo que eu te falei, eu concordo com você, né? Pelo meu jeito, eu sou mais conservador. Se a dor de barriga existe, é porque não é nada para fazer. Você tem que parar, melhorar e aí então seguir em frente. Dor é o alerta do corpo. Dor é o alerta do corpo. Ou então, Rock Balboa, né? Um passo, um jab, um round. É. Bom, né? É boa. Muito bem. Do Santos, é isso? Sim. Pô, mas falamos mais do Rock Balboa aqui do Santos? Que é isso? Bastante do peixe aí, sossegado. Pô. Nossa, RG, pelo amor de Deus, hein? Meu, lá técnico não foi pra Argentina, entendeu? Não ficou indicando o jogador e deixou o navio lá sozinho. Lá tá sossegado, tá tranquilo, velho. Estamos em quarto no Brasileirão, tá sossegado. Vamos ficar aqui inventando e enchendo linguiça? Não dá. Então tá bom. Isso aí, Domênico. Vamos ao Palmeira. O Palmeira aqui já há uma semana já ingressos todos vendidos para o jogo contra o Atlético Mineiro. A tendência é que ele mudou um pouco hoje, o Alexandre apareceu em campo, mas a tendência é que o ataque seja do Eric e Roger Guedes contra o Atlético Mineiro. E Domênico Gatto, eu queria parabenizar você. Sim. Hoje a FIFA parabenizou em seu perfil, no Instagram. Eu falei que não ia ter. Um belo texto falando do Palmeira. Não, mas não falou nada aqui, não fosse 65 anos, exatamente. 65 anos pela conquista do Campeonato Mundial. 65 anos. É isso aí, Domênico. Então, parabéns. Parabéns pra nós. Exatamente. É pra nós. Ô, Domênico, pega aí, ó. Meu amigo Oswaldo Pascoal te pediu pra te presentear aí com a revista. Que legal. Quem que é, mano? O Pascoal, Oswaldo Pascoal. Pascoalito, Pascoalito. Rádio Globo. Obrigado, vou guardar com carinho isso aqui, é muito legal, edição histórica, né? Pascoalito. Bem legal. Com relação ao que a FIFA colocou, é legal colocar porque só ratifica aquilo, né, seu Bento? Que todo mundo já sabia e que muita gente duvida. Aí vem aquela puta monte de negro falando um monte de bobagem. Deixa falar, viu, seu Bento? Não temos que provar nada pra ninguém. Porque é o seguinte, história tá aí do time de futebol, a história ela é feita durante toda a sua trajetória. Se o time ainda tá vivo, a sua história ela permanece viva o resto da vida. Não é porque aconteceu há muitos anos atrás e muita gente já morreu e não viu que a coisa é mentirosa. Não é mentirosa, tá documentado. Inclusive tem o gol aí. Tem o gol aí, narração de gol do Mundial de 51 do Palmeiras também aí. É só procurar que tem aí. É só procurar. E se quiser eu procuro, eu já achei hoje de manhã e tá aí. Se quiser pode colocar, seria até legal colocar pros palmeirenses aí. O Valdívia colocou um negócio muito legal também no Instagram dele, divulgou também com relação a isso, né? Então, muito legal. Ponto final nesse assunto, acho que não tem mais o que ser dito, né? Palmeiras agora, saiu do Valdívia, mas o Valdívia não sai do Palmeiras. É verdade, né? ele dá umas alfinetadas no Instagram, viu, Angel? Né? Agora, com relação ao presente hoje, o Palmeiras está aí na liderança do campeonato, ele luta pela liderança do campeonato, ele vai ter um jogo bem difícil, ele, apesar de jogar em casa, mas é um jogo bem complicado. É jogo grande. No meu ponto de vista... No meu ponto de vista, o Atlético Mineiro, ao lado do Santos, são duas equipes que têm mostrado um futebol bacana. O Santos, com relação ao Atlético Mineiro, que eu ponho no mesmo patamar, porém, o Santos um pouco abaixo, só pelo fato de não ter um elenco à altura que o Atlético Mineiro tem. Mas um time de 11, eu acho que os dois têm condições de estar num patamar até melhor, uma melhor colocação aí, viu, RG? Eu acho que tanto o Santos quanto o Atlético Mineiro tem times. É jogo grande esse melhores jogo. Do que o do Grêmio e do que o do Corinthians. Mas é uma opinião. Vai ser jogo mas não grande. Acho, não estou desmerecendo o Corinthians e Grêmio, não. Eles não. Estão fazendo. Não, mas eu acho que. Não. Ô, Sombra, eu acho que time por time. E se for perguntar pra vocês. Eu pergunto pra você que é São Paulino. O Santos e o Atlético hoje tem um time de 11 melhor do que o do Grêmio e do Corinthians? Eu menti aqui? Eu menti, Benjamin? Acho que do Corinthians, assim, do Grêmio eu não tenho. Quem tem time melhor? Melhor? O que é? O Santos tem o um time Santos melhor que o do Corinthians. Time de Santos 11. E Atlético Mineiro, na minha, é uma eu opinião. Acho que tem. Opinião. Eu acho que tem. Então, eu não tô falando acho nada demais. O Santos. Não, você Santos, é né, Santos com, mas eu sou imparcial. Santos, a tabela mostra que eu tenho você razão. Você falou do Atlético Mineiro outro dia? Santos com Ricardo Oliveira, Gabigol, Ricardo Oliveira, Lucas Lima. É claro que é. Eu acho, é uma opinião minha. Time de 11, mas sim. É uma opinião. No último domingo, opinião, os corintianos viram. Já houve um embate. Já houve um embate entre Corinthians e Santos. Mas espera só um minuto. Sombra. Eu não estou falando. Significa sim. A tabela mostra que o Corinthians é melhor. O confronto direto mostra que o Corinthians é melhor. Vocês querem brigar contra fatos? É isso. Esperar acabar o campeonato para ver qual é a realidade. Não faça discurso para tu. Até agora eu tenho razão. Eu não estou, vou dizer de novo, não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Isso é um mérito do Corinthians e do Grêmio por estarem na frente de equipes mais bem qualificadas em seu time, entre 11 jogadores. Lógico. E o Atlético Mineiro, no caso do Atlético, pra mim, é um elenco melhor que todos. Então não presta, mas o Atlético Mineiro tá aí então, em mas oitavo é uma lugar. Mas gente, isso não é desmerecer. Por que você tem uma Ferrari só no ano? Não, mas, mano, é a mesma coisa. De repente começa a andar. O exemplo sei, talvez, agora o exemplo você tem que levar como até um elogio, porque se essas ele equipes sabe. São melhores e estão piores do que as outras equipes, isso significa que o piloto dessa equipe, ele é melhor que as outras. Ou quer dizer que essa equipe não é tão boa assim? Por enquanto é melhor. Quanto vocês acham? Qual equipe, mano? Ué, por exemplo, você tá falando, porque essa equipe, ela é boa, é qualificada, mas ela não tá tão bem assim? Quer dizer, é só o piloto ou pode ser que essa equipe aí não é tão boa quanto vocês pensavam que era? Mas só vamos poder falar também, mano, ao término do campeonato. Bom, tudo bem, o campeonato ele não é feito de 15 rodadas. O estádio 97 precisa ser feito todo dia, a gente precisa falar dia após dia. Eu estou dizendo com relação a hoje. Mas ontem, o Corinthians é melhor que o Santos e o Atlético. Meu Deus do céu, ontem você veio aqui e fez um puta de um discurso com relação ao Corinthians, que precisa de contratação, porque, porra, o Corinthians não é tudo isso. Mas é igual o pai do filho feio, eu posso falar mal você. Para, mano, vai, concluir, Sombra, com relação a tudo, então, acho que o Palmeiras vai ter um jogo dos mais difíceis do campeonato, tá bom? Um dos jogos mais difíceis, porque, apesar de ser em casa, mas o Palmeiras tá com dois desfalques que devem ser levados em conta, né? O goleiro, o Fernando Prass, é um desfalque, que eu acho... De ponta a ponta. As duas pontas, né? O extremo daqui e o extremo de lá. E o ataque, né? O centroavante, o matador, o Gabrielzinho, que tá lá na seleção. Mas... Eu acho que o Gabriel, você pode até, tem alguns jogadores que podem fazer a função do Gabriel, não sei se na mesma qualidade, mas tem, né? Como no gol. E é verdade que o Guardiola... Você tem, mas não sei a mesma qualidade. É verdade que o Guardiola teria ligado lá. O Cuca tá puto, hein? O Cuca tá puto, hein? Que ligou, ligou. Que ligou, ligou. Mas peraí, Até que ponto essa ligação também é verdade? Se o cara ligar lá com o Gabriel falou que é verdade? Então, mas se o cara ligar com um sotaque me passando um trote, eu não sei a voz do Guardiola. Eu não converso com ele diariamente pra saber se é ele próprio. Isso é verdade, mas o Cuca tá puto, hein? E se foi um trote lá do estádio 97 alemão? Não. E se foi um trote do estádio 97 inglês. Por que está 97 alemão? Ué, qualquer um cara que possa ter ligado, sei lá, o cara que se passou pelo Guardiola. Você nunca passou trote em ninguém, Benjamin Basta? O estádio 97 espanhol, sei lá. Às vezes pega um idiota ou outro, mas... Então, mas você... Tem chance de ser errado? Mas ontem eu conversei... As pessoas não conhecem a voz do Guardiola. Ontem eu conversei... Gente, outro dia um cara entrevistou um cara no avião. Dele. Quem que foi o repórter que entrevistou o cara no avião lá? Se passando pelo Filipão. É. E outra, era um cara que tava do lado dele. Mano, ele não conseguiu identificar a diferença. Imagina o telefone. Existe como saber se é trote, se não é? Não, eu acho que é, né? Por coincidência, ontem à noite eu tava com um dos agentes do Gabriel Jesus. Perguntei, ele falou, foi verdade, ligou. Foi um papo de 15 minutos. Eu perguntei pro cara, tá tudo certo? Ele falou, não posso falar que tá tudo certo, que o contrato não foi assinado e tem uns trâmites aí para resolver. Mas que está super bem encaminhado, apalavrado, verbalmente tudo acertado. Vai tirar passaporte europeu. Não foi assinado ainda, porque ele falou que demora um pouquinho aí. Mas que entre os dois tá tudo certo. A cabeça do jogador pira. Você fala, o Guardiola ligou, né, meu? O cara falou que o menino tem uma cabeça boa, né? Porque a mãe, tá puta, a mãe tem uma cabeça. Eu sei. Não é questão não é ter cabeça boa. É impossível você segurar a emoção de você imaginar que você em breve estará jogando na Europa, no time do Guardiola. No Manchester City, que vive de craques. Não tem como você não administrar isso de maneira fácil. O cara falou pra mim que ele tem uma mãe. Ele não tem pai, ele tem uma mãe, acho que um irmão ou dois, que assessoram bem ele. A mãe, segura a bronca, que a mãe é cabeça boa e tal. Até pergunto pro Muzi, é um cara que trabalha com atletas, né? O emocional nesse momento no atleta não é pro lado negativo, pro lado positivo, não influencia em campo? O cara saber que... Que amanhã ele tá bilionário, que ele vai acordar trilionário, jogando um dos maiores times do mundo. E recebeu uma ligação do Pep Guardiola essa semana. Então, eu acho que o sujeito vai ficar feliz pra caramba, mas lembro que a gente tava falando do sujeito que vai pra luta e gela tudo por causa da adrenalina. Sabe que no consultório foi preciso a gente ter um psicólogo pra inclusive cuidar não do pessoal que era atleta profissional. Dá o telefone pra ele. Era atleta, assim, de hobby, que curtia, na realidade, fazer a atividade dele, porque... E começou a acontecer, essas oportunidades, quando elas aparecem, a pessoa, ela tem a chance, principalmente uma pessoa como nós, assim, que gosta do esporte e que se vê impossibilitado de chegar numa condição muito, muito expressiva, quando aparece uma oportunidade dessa, vamos lutar um mundial, vamos lutar um brasileiro, um campeonato brasileiro, então vamos disputar um campeonato brasileiro porque você tem condição... conseguiu desenvolver um físico, ou uma técnica de luta, ou então uma qualidade física que você é capaz, e o sujeito vai para trás, porque, na realidade, se você olhar o que é a diferença do atleta amador para o atleta profissional, o sujeito que é o amador, por que ele é o amador, Sombra? Porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e se ele não quiser, ele não faz. Tá. Agora, quando você pega um sujeito profissional, aquilo é o ganha-pão dele, e que, poxa, quem já fez esporte sabe, uma briguinha que você tem com a sua mulher, um nervoso que você passa no dia, você já chega no seu treino, na sua academia, você já chega meio para baixo, fala, pô, vou treinar, você quer mais resolver aquilo. Agora imagina para um sujeito, pelo bem ou pelo mal, é a forma que ele lida com isso, e aí a qualidade psíquica de cada um. Como é que isso vai afetar ele? Se esse cara não tem uma cabeça muito boa, ele vai pensar na responsabilidade, ele vai pensar no quanto ele vai ser cobrado pelos fãs dele, ou então pelas pessoas que vão efetivamente torcer para ele naquele time. E isso pode chegar a fundir a cuca do menino, né? Claro. Mas, tendo a cabeça boa, meu, coisa boa. O Daniel Moreira Lima manda um tweet aqui dizendo o seguinte: é estranho ser fã de um médico. Mas eu sou fã do Paulo Muzi, o cara é zica. Rapaz, conta pros caras aí, pra quem não te conhece, como é que se tornou um cara assim tão famoso? Por exemplo, o Instagram do Muzi, que é médico, tem quase 600 mil seguidores. Eu acho que... Eu não sei, eu me identifico com as pessoas, Benjamin. Eu não fico mostrando simplesmente aquilo que eu quero mostrar ou aquilo que é bonitinho. Né? Não é Kim Kardashian da medicina, né? Não. Ah, então tá bom. E, aliás, o meu Instagram não é nem de Dr. Paulo Muzzi, é Paulo Muzzi sou eu, no meu dia a dia, com as minhas filhas, com a minha esposa, com o meu esporte, com o meu ritmo de vida. E eu acho que as pessoas se identificam. Vamos colocar um paralelo. Eu não tive a oportunidade de ser um grande atleta. Na realidade, eu fiz uma opção muito cedo. Né? Eu optei por seguir a carreira porque eu sempre pensei, né? O meu esporte, nesse caso, é o fisiculturismo. E aí eu falei, bom, eu não vou poder ser um fisiculturista profissional e um médico de vez em quando, mas eu vou poder ser um médico profissional e um fisiculturista de vez em quando. Então, eu fui para a medicina. Eu acho que a grande função do atleta, na realidade, é inspirar. Aquilo que eu estava falando para o Mano. Por isso que é ruim você ver cenas estranhas no mundo profissional, né? E o que eu consegui fazer talvez tenha sido inspirar as pessoas para falar que elas também podem, que elas podem ter um desempenho bom se elas se comprometerem com isso. Isso me deixa muito feliz, eu acho que as pessoas elas sentem isso, é por isso que elas estão comigo todos os dias no Instagram ou no Snapchat, a gente conversa, eu troco ideia com elas o que eu posso, e o pouquinho que eu sei daquilo que eu percebo que elas gostam e eu gosto também, eu não coloco como fã, porque eu acho isso um pouquinho demais. Mas são pessoas que têm os mesmos interesses que eu. Provavelmente seríamos amigos se nós Diferente do Benja, que assim, tem fãs, né? Ah, o Benja é uma celebridade, ah, né? Ah, sou sim. É, Benjetes. É bem o King of Hebraica. Sou. Ele é Ivete Sangalo, pô. King of Hebraica. As Benjetes. E aí a história é essa. Não, não tem mágica atrás disso. Eu sou mais um cara simples que divide o que eu sei com um monte de amigo. A diferença é que eu tenho alguns pessoais e 600 mil virtuais, mas eu sou feliz com isso. Esse purga aqui, ele fica pregando esse purga no programa. Indicando é o mano, é isso? É, esse purga aqui fica pregando no programa a bomba. Não, olha, ele vai distorcendo o fato. Né? Dizendo que o Putin tá com ele. Que... Agora qual é a hora! Qual é o limite? Ele é o filho da Putin. Qual é o limite? Qual é o limite? E até onde o ser humano ele pode enveredar por esse caminho de bomba para ter um corpo bonito, um corpo sarado, que na opinião dele tem que ser cada vez mais? Qual é o limite disso? Mas ele distorceu o que eu disse, não então, se base nisso, Muzi. Eu vou falar o que eu penso. Fala. Fala, mano. Então fala. Defenda-se depois. Muzi, o negócio é o seguinte: o que eu defendo aqui não é a liberação do doping. Tá. Eu sou a favor da descriminalização do doping. Ou seja, o atleta poder fazer uso de algumas substâncias que possam aumentar o seu rendimento, já que ele é um atleta, ele escolheu isso, e eu acho que ele tem que viver dos resultados que o corpo dele possa proporcionar. Eu sou a favor dessa descriminalização. A descriminalização é o uso feito com acompanhamento médico para que os atletas possam competir até em nível de igualdade. Porque hoje eu vejo uma diferença, uma discrepância muito grande no nível dos atletas. Os atletas que são patrocinados e os atletas que não são patrocinados. Os atletas que são patrocinados, é claro, ele vai ter um laboratório que possa desenvolver uma substância para ele que hoje não esteja na lista da WADA e que ele não caia no doping. O atleta que não tem o patrocínio, ele não vai ter o mesmo recurso e possivelmente ele terá um potencial bem abaixo do esperado, comparado com esse atleta de ponta. Então, acho que para que você possa igualar, eu acho que se você libera, teoricamente, liberar é você fazer uso com um acompanhamento médico, porque está na cara que precisa ser feito. Então, se você dá essa condição de igualdade para todos os atletas, eu acho que o esporte ficaria mais legal. Inclusive, eu sou a favor de um projeto novo chamado Super Olimpíadas, em que você coloca atletas aditivados para competirem, e o Ben Johnson, aquele outro lá, como é que chama esse daí, da Jamaica, que corre para cacete, o Bolt. Esses caras seriam coadjuvantes perto dos atletas que nós formaríamos. Eu acho que isso daí seria legal para todo mundo. E a galera que te segue também, Muzi, o pessoal, todo mundo quer ser fortão. Então o cara acha que te seguindo ele consegue talvez uma dica aqui, uma dica ali, pra ele aumentar uns 4, 5 centímetros de braço. Mas manda ver, fala aí. Bom, primeiro... Você não achou um absurdo a Rússia fora? Imagina. Vamos tratar primeiro do que a RG falou. Zimbaeba fora e a Marta dentro, que absurdo, velho. A Sharapova fora e a Daniela Hipólito dentro, mano. Os caras estão de brincadeira, mano. Fala, música. Vamos falar disso, mas vamos falar do que a RG falou primeiro. Sim. O grande problema, RG, foi o seguinte. Antes da gente ter mídia social... Esse exercício em academia era uma coisa restrita para quem gostava. Eu comecei a treinar em 1992, 91, alguma coisa assim, tá? E eu lembro, era... Academia, na época eu treinava, era a academia do clube, tá? Ela era do lado da lavanderia do clube, volta e meia passava uma senhorinha levando as toalhas sujas do clube pra lá e pra cá. E tinha eu e mais algumas coisas parecidas com seres humanos que ficavam lá dentro fazendo força. Mas você já tinha estrutura ou você era frangão? Como é que era? Frangão? Era um franguinho, cara. Era com 11 mesmo? Anos você não consegue nem ser um, sei lá, uma codorna. Projeto de frango. Eu tava treinando pra botar ovo ainda, bicho. A coisa era muito difícil, você não tem noção. Batia um vento, agarrava no poste. Mas escuta só, o tempo foi passando e a característica das pessoas que faziam atividade física em academia, ela também foi mudando. Assim como foi mudando também o padrão de estética das pessoas. O que aconteceu com a mídia social, e aí vamos separar as duas coisas, RG. A mídia social, ela começou a mostrar sua foto para milhares, milhões, bilhões de pessoas, tá? Tá? E ela veio numa época onde algumas pessoas, elas já treinavam há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu hoje treino há 26 anos. Então, às vezes, um sujeito pega uma foto do Instagram, nunca me viu, fala, pô, esse cara aqui... Cara, quando, caramba, eu quero ficar desse jeito, legal. Quanto tempo será que ele treina? 3 meses? Não é bem. E toma um caminhão de bomba pra... Então, essa é uma opção. Na realidade, essa foi uma cultura que é uma cultura muito recente que ainda falta esse amadurecimento. Porque o que aconteceu? Com a mídia social, o sujeito que não se interessava por exercício, de repente ele começou a se interessar em ter o físico que ele admirava, sim, ainda que ele tivesse que fazer exercício. Você me seguiu? Treinava quem gostava. Depois da mídia social, treinava quem gostava, mas as pessoas que queriam ter aquele físico como finalidade. Só que quando você quer ter um físico desse, você não quer ter daqui 26 anos. Você quer daqui um dia. E para esse cara aparece o oportunista, né? Só que o grande problema é que se a coisa funcionasse desse jeito, né, ainda teriam pessoas que defenderiam, não, porque isso funciona, porque não funciona. Mas assim, o que eu costumo falar para as pessoas, olhem os campeonatos, as pessoas que disputam campeonato de fisiculturismo, quantos anos tem um fisiculturista? Você sabe quantos anos tem o fisiculturista que ganhou o último Arnold Classics nos Estados Unidos? 46. Nossa. Não é novinho. Tá? E ele não começou a treinar com 43, né? Ele começou muito provavelmente na casa dos 15. Quando que a gente começa a treinar? A gente começa a treinar na nossa adolescência. Mas nega, levou muito tempo também, né? E treinou desde moleque, né? E assim, se você for ver hoje as pessoas que têm os físicos que mais chamam a atenção, todas têm mais de 30 anos de idade. Todas, sem exceção. Você tem uma ou outra exceção, na realidade, que confirma a regra, mas aí o que a gente fala? A gente fala que essa parte... mais visual do esporte com peso, ela é quase como se fosse um polimento. É um polimento que vem através do exercício correto e da dieta correta. Só que como um hobby, o que diferencia as pessoas? O que diferencia é quanto cada um erra. Na realidade, isso é uma diversão de quem erra menos. É que nem você subir um aeromodelo. Entendi. Se você faz muita besteira, seu aeromodelo cai, arrebenta e acabou. Arrebenta tudo, né? E aí você vai ficar com raiva porque você fala que o outro cara tem um aeromodelo, ele sabe voar, porque o aeromodelo é maior. Com o negócio do fisiculturismo é a mesma coisa. Ah, não, o sujeito ele funciona porque ele usa esse recurso ou aquele recurso, ou ele usa droga. E o mais difícil é explicar para as pessoas que é o mais difícil que funciona. É o tempo. É a correção daquilo que você faz, é você investir numa equipe que cuida de você. Você vê, eu treino há 26 anos, eu tenho treinador. Eu teria toda a condição do mundo de ter um ego inflado você e falar, assim, não, eu já sei, pensar, não preciso de ninguém, mas eu tenho um treinador. Eu faço questão, eu acho que, além de tudo, eu mereço ter um treinador depois de 26 anos para poder entrar numa sala de peso e simplesmente não pensar no que eu tenho que fazer, porque eu tenho um cérebro só para pensar para mim, enquanto o meu cérebro está pronto para fazer força. Sim. E ponto final. Aliás, Marcelo, beijão para você, obrigado. Treino segunda-feira, hein, negão? 5 da manhã, tô lá te esperando. Vai fazer glúteo? E o que eu... Não, isso daí eu faço de outro jeito. Enfim. Mano, o que você estava falando da gente ter o esporte profissional com o uso do doping, eu acho complicado porque, assim, não existe nenhuma substância que foi descoberta e que modificasse a capacidade física das pessoas que não houvesse um risco associado. E o que a gente quer na realidade? Poxa, a gente fala que o Brasil é um país que procura ídolos, tá bom? O que a gente gostava tanto do Ayrton Senna, por exemplo, quando a gente fala de automobilismo? É porque ele ganhava uma, ganhava duas, ganhava três, e quando estava tudo errado, que você achou que ele ia perder, ele ia lá e ganhava de novo. E ele foi campeão, foi bicampeão, foi tricampeão. E a gente teve a infelicidade de perdê-lo. Mas o que que fez ele entrar para a história? Uma corrida que ele ganhou? Não, foi o legado que ele deixou. Quando você coloca uma droga, seja ela qual for, que arrisca a continuidade da sua vida, e aí não precisa nem ameaçar a sua vida, precisa ameaçar só, por exemplo, a sua vida atlética, tá? Vamos entrar um conceito diferente, vamos falar de longevidade atlética. É, a conta vai chegar um dia. Exatamente, né? Você passou seu karma visa ali e ele vai cobrar, meu amigo, a fatura chega. E a fatura chega, né? E essa fatura que chega, vamos supor que ela vai impedir esse sujeito de continuar no esporte. Você gosta de rugby, por exemplo? Sim. Você viu, há alguns anos, a gente perdeu aquele grande jogador do All Blacks, o Lomu, que foi um cara sensacional, uma morte super precoce, né? A notícia que a gente tem, tem evidentemente gente que sabe muito mais disso, né? Mas do pouquinho que eu trabalhei com rugby na minha vida, né? E convivendo com alguns amigos meus que jogam rugby, eles falaram que foi um problema renal, né? E a gente relaciona uma série de coisas. E pode ter tido algum tipo de medicação que esteja envolvida isso? Pode. Pode ter tido nenhum? Pode. Mas veja, a questão não é se houve medicação ou não envolvida na perda desse jogador, mas o quanto doloroso foi pro esporte, pros fãs, pro país, pro time dele, ter que perder precocemente um sujeito que poderia ter jogado e ganhado quantas vezes? Centenas de vezes? Poderia... E, inclusive que não chegou a ser campeão mundial, né? No ano que ele talvez pudesse ter sido campeão mundial foi o ano que a África do Sul foi campeã, né? E o que a gente tenta falar para as pessoas é: se você tem uma situação que te ameace, ou do ponto de vista profissional, esportivo, ou uma situação que realmente seja life threatening, ou que seja perigosa para a sua vida, a tendência é a gente descartar, porque o esporte não é isso. Não o esporte, é na isso, realidade, não. É a inspiração. Não é você ver o cara ganhar ano após ano, após ano, após ano, de uma forma sequencial. Então, sua teoria, mano, foi por água abaixo. Ô, Muzi, inclusive, por exemplo, é o que eu citei aqui. Existem substâncias, porque o antidoping, ou pelo menos a comissão antidopagem, ela está anos-luz atrás do doping, de fato. Porque a substância dopante hoje, que pode causar talvez um efeito anabólico no sujeito, ou qualquer outro tipo de efeito, que possa potencializar o resultado do atleta, ele só vai cair numa lista aí de uma comissão da UADA, alguma coisa do tipo, daqui uns 2 anos. Porque hoje tem substâncias novas que ainda não estão nessa lista. Sim, você e aí, tem razão. É por isso que eu tô dizendo com relação ao atleta de alto rendimento, o cara que tem um patrocínio, um cara muito forte por trás. Ele vai estar usando essa substância, essa droga, contra um cara que não tá usando e que não tem essa condição de tê-la também. Por isso que eu acho que em determinados momentos o esporte passa a ser injusto. Porque esse atleta, ele vai estar sempre um passo à frente. Aí que tá, ele pode estar um passo junto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te falar de um carro vermelho com uma roda aro 20 rebaixado, você vai pensar numa Ferrari? Possivelmente. Pode ser uma Brasília? Pode. É esse que é o problema. O cara que nasceu pra ser lagartixa, meu amigo, não chega a jacaré. Então não vai ser meia dúzia de injeção que vai fazer esse cara ser um campeão. Chupa, mano. Não, mas por exemplo, ó, o Lance Armstrong, ele foi caçado muito tempo depois. Não adianta. Mas é verdade. Não adianta. Anota a frase aí no Instagram do Twitter da rádio. Você pra quem nasce pra lagartixa. Quem nasce pra lagartixa? Nunca vai chegar a jacaré. E, Muzi, inclusive até já que a gente tá abordando o tema doping, antes da gente atender os nossos ouvintes que também devem estar loucos pra fazer perguntas. Por exemplo, eu sou contra... a forma como o exame antidoping é relacionado, da forma como ele é feito. Porque, por exemplo, ó, a Mauro Imagem, vamos colocar assim, e o Alexandre do Palmeiras, vão colocar dois atletas aí que caíram no exame antidoping. A Mauro Imagem, há algum tempo, inclusive ela foi impedida de disputar uma das Olimpíadas que ela queria participar por causa do doping, e o Alexandre está impedido aí, pelo menos até segunda ordem, de continuar jogando o Campeonato Brasileiro, porque ele caiu no exame. Eu sou contrário à forma como é realizado, Muzi, porque hoje o exame antidoping, ele é qualitativo e não quantitativo. Ele aponta que existe uma substância, mas não aponta o quanto dessa substância está no organismo. Por exemplo, o Alexandre, ele alegou que ele usou um shampoo. E dentro do exame antidoping que ele fez, constava uma substância, mas não constava aí o quanto ele tinha usado. É muito simples você conseguir detectar o quanto de substância tem. Se você fizer lá o exame e falar, deixa eu desmembrar esse exame, quanto tem aqui? Você consegue saber se foi feito o uso de um shampoo mesmo ou o uso de qualquer tipo de ciclo. Não tá errado a forma como é feito? Na realidade, não dá para fazer essa distinção, mano, pelo seguinte. Você faz a parte qualitativa, sim, mas a parte quantitativa ela está condicionada à meia-vida da substância. Então você não saberia se o sujeito usou há muito tempo ou usou muita quantidade. Ou usou pouca quantidade. Por isso que ele é qualitativo. Porque se você, do ponto que você pega determinada substância, você tira aquele atleta de circulação. E tem o que ele usou para mascarar também, o que ele possivelmente teria tomado? O que ele usou para mascarar também é considerado doping. Tá. Então, por exemplo, um sujeito que usa grandes quantidades de testosterona, o ele Benji. Chega perto do... E o Ben já não fabrica mais, então ele tem que fazer a reposição hormonal. É, não fabrica. Tá bom de amigo, viu, meu? Vou respeitar o músico, o músico evangélico, tá, eu não vou falar. Vamos lá. O sujeito usa grande quantidade de testosterona. Tem uma droga que depois é utilizada e que faz como se fosse uma maquiagem dessa testosterona, né? E essa droga é considerada também como doping. Te falo isso porque eu cuido da... Eu trabalho junto com o professor Maurício Arruda, que é o presidente da IFBB do Brasil, e é da comissão antidoping, né? E a gente tem que ajustar isso porque, assim... Eu te falo com segurança e com infelicidade também. O Brasil é um dos países onde mais se usam esteroides. É. Tá? Por isso que virou esse corre-corre que hoje a gente vê. Entendi perfeitamente a sua explicação, a sua explanação. Provoquei isso exatamente porque nós temos uma quantidade enorme de ouvintes nessa faixa etária que curte essa coisa de academia e blá, blá, blá, blá, blá. Não tomem bomba, gente. E sei que não adianta toda essa sua explicação e explanação na cabecinha do purga. Eu sei que não adianta. Mas o importante... Imagina, eu como o importante é a sua de frango por dia. O importante é a sua frase. A fatura chega depois. Isso que é importante. E é isso que as pessoas precisam entender. A fatura chega depois. Mais que isso. Você sabe que uma das coisas que eu... batalho todos os dias é para chamar atenção para as pessoas que aquilo que elas querem está onde elas falham, tá? Fisiculturismo, ele não é esporte teoricamente que admite amadorismo. Se você continuar treinando o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, e simplesmente se negar a fazer aquilo que é necessário, a sua musculatura, ela não entende isso. A sua musculatura não tem raciocínio. Ela não sabe que você gosta de fazer aquilo. Ela simplesmente não responde. E ponto final. Quando você passa a treinar, então, do jeito certo, do jeito adequado, muita gente deixa o esporte. Por quê? Porque cansa, porque dói, porque você passa muito perto da... Fica chato. Passa muito perto da lesão. E o que eu entendo, o que eu tenho visto nesses anos que, de treino ou de profissão também... É que o pessoal, eles tentam meio que compensar uma dieta ruim, porcaria, com um treino ruim, meia boca. E falam, não, mas se eu usar um esteroide, eu vou conseguir compensar. Não vai. Essa que é a grande X da questão. Eu passo muito tempo do meu dia a dia mostrando para as pessoas, por exemplo, via Instagram, olha, isso é o jeito que a gente faz, assim, assim, assim. Para o sujeito ter oportunidade de se questionar e falar assim, poxa, mas eu não estou fazendo nada disso. Aliás, eu tô há 10 anos treinando, mas eu tô treinando sozinho. Eu não peguei ninguém para me orientar. Eu peguei um treino que eu assisti o fulano treinando. Eu nem entendi o que o sujeito vê. Não sabia, né? E te falo mais. As pessoas que eu cuido e que chegam lá no consultório e falam assim, ah, mas eu treino pra caramba. Eu já sei, tudo bem, quanto tempo você treina? Ah, tem 5 anos. Eu pergunto uma coisa. Você vai na academia para fazer o quê? Ué, para levantar peso. Completamente errado. Você vai na academia para contrair o músculo, não para levantar o peso. Se você está indo para levantar o peso, você está treinando para encher laje, para capinaca, roça de café, alguma indireta, coisa do gênero. Nossa! Eu não, meu treino que é qualificado. Indireta, meu treino é qualificado. Você tem que treinar para que seu músculo sinta que você treinou, mas não quer dizer que você tenha que puxar o peso que o músculo está puxando. Olha, então, é verdade. E o que eu te falar, eu vou traduzir. Você treina, na realidade, para criar uma informação. Que é você treinar na realidade? Aí que é a parte que o cérebro ele tem que funcionar para o teu músculo crescer. Né? Treinar significa você aplicar uma determinada tensão e sustentá-la até que o seu músculo entenda aquilo como uma informação. Para quê? Para ele mudar a sua estrutura. E o que é o aeróbio nesse caso? O aeróbio é um outro tipo de informação, mano. O aeróbio ele é uma informação metabólica. Você coloca o exercício aeróbio e o seu corpo entende o seguinte, gasto grandes quantidades de energia. Logo, vou preparar-me para gastar grandes quantidades de energia em um intervalo de tempo muito curto. Então, são adaptações. O que as pessoas deixaram de entender a respeito do exercício e elas não perguntam para os seus treinadores, ou às vezes elas nem perguntam para um treinador, é o que, que é preciso fazer para o meu corpo entender que aquela carga que eu estou suportando se transforme numa estrutura muscular mais elaborada ou então numa capacidade física mais elaborada. E aí vem a parte, evidentemente, da combinação, porque não depende só do treino, depende da alimentação. O quanto essa alimentação permite que você faça no seu nível máximo esse exercício, o quanto você tem de capacidade de recuperação para que você tenha um treinamento num tempo hábil, adequado, e o quanto você consegue de fazer de adaptação, que é a resposta ao treinamento. É isso que é, na realidade, o núcleo, que se a pessoa se perguntasse todo dia o que estou fazendo de errado, ela passaria a acertar e passaria a desenvolver. E um belo dia ia acordar com, sei lá, 47, 50 de braço, mas depois de anos, porque não é fácil fazer músculo. É aquilo que eu te falei. Olha nos campeonatos. Quantos anos tem um cara que ganha um campeonato? Tem todos mais de 30. Então não adianta você querer correr com isso, porque o teu músculo tem uma capacidade de produção limitada. Você estabelece um limite para chegar, por exemplo, você falou em 40, 50 de braço. Você estabelece, olha, vou chegar, por exemplo, em 50 e a partir daí é só manutenção ou isso não existe? Você vai ad eterno, enquanto puder, com esse treinamento aí. O treinamento, ele segue, às vezes até para você manter os físicos mais elaborados, aí, você treina numa intensidade muito mais forte, porque isso é outra coisa que as pessoas pegam, e é interessante você ter falado nisso, porque todo mundo fala de adaptação. No meio científico do exercício, é só adaptação, adaptação, adaptação, que é o quê? Eu coloquei um estímulo ou uma informação, como eu te falei, essa informação, ela foi elaborada por aquele aparelho locomotor e se transformou em mais músculo, por exemplo, quando esse é o caso. Agora, ninguém fala o que, que acontece quando você fica fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Se o sujeito ele faz sempre 3 séries de supino com 10 repetições, com 10 quilos de cada lado, o que, que o corpo dele faz? Ele faz uma coisa chamada acomodação. Viu, mano? Ele descobre um jeito de fazer isso mais eficiente para que ele não gaste energia. Então, com o tempo, o sujeito ele faz uma curva de ganho até que ele se adapte, depois ele faz uma manutenção e depois o que, que acontece? Ele faz uma queda daquele resultado porque ele não mudou o estímulo que foi dado. E aí entra o amadorismo, eu só faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não dá. Nossa, acabou com o Mano. Não, olha, ele deu uma dica pra RG. Olha, olha os tweets. Olha os RG, dá pra você começar Rodrigo, a treinar. Rodrigo Leandro, depois dessa eu virei fã do Muse. Pra quem nasce lagartixa, nunca será jacaré. O Tadeu Moreno Terra. Sombra, tô passando aqui pela rua dos Estados Unidos e a cabeça do Mano rolando por aqui. Esse cara é malvado. Olha, Rodrigo Leandro, vixe, o Muse quebrou o Mano no meio, ficou quietinho. Ah, não fiz nada disso. Mano, me dá a oportunidade de falar de muita coisa importante. O Edu Godinho, você conhece o Edu Godinho? Ele falou, sou paciente do Muse. Sim. Conhece nada, é mais um dos mil que ele atende por dia. E o cara é diferenciado. Pede pra ele contar a história de quando um cara lá foi lá pedir pra fazer um ciclo. Eu falei pro sujeito, filho, eu só conheço um ciclo menstrual, você quer de 28, 28? De 24 e 24. Não, velho. Os caras vão lá e pedem, Muse. Ó, eu quero bombo. O cara fala pô, abertamente. Não te contei essa história. Não. Acho que é a mais engraçada que eu já ouvi. Sentou um sujeito na minha frente. Ele pesava, devia, uns 50 quilos no máximo, assim. Se tivesse de camiseta. Nossa, tava morto ele. Pô, o cara virou pra mim. Só teve pô. A coragem de falar assim: eu sei treinar, eu sei comer, eu vim aqui pra tomar um troço pesado. Eu olhei bem pra cara dele e falei, filho, você já tomou uma colher de chumbo na sua vida? Porque eu acho que é a coisa mais pesada que eu posso fazer. Os caras vão lá no teu consultório e pedem, os caras pedem abertamente, falam, quero bomba, quero... Veja, qualquer médico hoje. Ele falou, né? Os caras olham o físico, eu quero ficar assim, mas eu não quero levar 10 anos pra ficar assim. Mas aí assim, que tá, você tem que ter, você sabe que... Pelo menos na minha opinião, assim, o médico, ele não é... Com outro médico, ele é técnico. Com o paciente, ele é médico. E o médico não pode esquecer que ele trata de gente. Então você não pode escorraçar com o sujeito. Você tem que sentar, explicar. Para o sujeito, ele vai sair de lá, se ele não sair com uma... Ele tem que sair orientado, daquilo, né? Ele tem que sair orientado, senão é lógico. Se ele já foi ali com essa ideia... Ele está pronto para fazer uma bobagem, uma besteira qualquer, né? Então, lógico. É muito ruim quando eu escuto um paciente chegar para mim, ah, porque eu fui no fulano de tal, e ele me falou isso, que não ia, que etc. Eu falei, tudo bem, então deixa eu te explicar o que funciona para você entender como é que a coisa funciona. Aí você descobre, é aquela coisa, faça você mesmo, sabe? O sujeito nunca teve uma orientação de alimentação, nunca teve uma orientação de treinamento. Bobagem. E assim, ele apareceu um negócio na frente dele, ó, se você tomar isso daqui, você vai virar, sei lá, o Hulk. Não vai, senão você andaria na rua, só tinha Hulk e Mulher Maravilha. Você tem aluna? Pacientes mulheres? Pô, tem, acho que mais da metade do consultório. É? A mulher, ela se cuida melhor do que o homem, RG. Porque a mulher desanda também, se ela não se cuidar, ela desanda, né? Porque... uma série de hormônios, mas é verdade. Tem mulher que você precisa juntar com o rodo, gente. Infelizmente, isso, mano. Mas é verdade, gente. A mulher. Assim. Mas a mulher, gente, é a estrutura hormonal totalmente diferente do homem. Isso tem sido um problema pra gente. A mulherada, ela tem dado uma abusada mesmo. E. Abusada em que sentido? Abusada em medicação, viu, Benja? É chato falar isso, mas tem alguma hora alguém que falar, porque, pô, tá virando um síndrome. Toda mulher que vai na academia tá com a mesma cara. Tá com uma testa grande, tá com uma voz esquisita. Oi, doutora, eu vim aqui pra pedir um negocinho. Pô, não dá, mesmo. É osso, né? Ah, querida, daqui a pouco ela tá usando o mictório do teu lado. É, com uma coisa muito maior, viu? Porque Deus me livre, bicho, tem uma situação. Mas assim, a pessoa perdeu a noção do negócio, tá? Tanto que quando a gente vai dar palestra, etc., fala, gente, mulher não é homem com vagina, pelo amor de Deus, não façam essa conta, isso é ridículo. E tem ficado na maneira do ridículo, porque é um pessoal que acaba pisando na bola do que eles procuram, eles querem um resultado estético muito diferenciado, começa a confiar na medicação e começam a se alterar por causa da medicação. E aquilo perde completamente a proporção. Se eu te falar, você vai reconhecer pelo menos 10 meninas que você encontra na academia todo dia. Ela tem um posterior de coxa muito fraquinho, um quadríceps grande, um bumbum pequeno e um tronco largo. Isso já não é um físico feminino, isso é um físico androgênico. Meio Rebeca Guzmão, né? Meio Rebeca Guzmão, mas tudo bem. Rebeca Guzmão, por causa da natação, você tem alterações, né? Que são fisiológicas, então ela é atleta, é outra coisa. Exatamente. É, então você vê uma pessoa que fica buscando uma beleza, uma estética, e ela começa a entrar por um caminho completamente diferente. E se a gente não orientar de um lado, poxa, fica difícil. O que eu tenho tido de experiência hoje? Os professores de educação física que ficam nas academias, eles tentam alertar, mas aí o sujeito fala, mas o que ele está falando? É o treinador. O nutricionista, ele tenta alertar. Mas o nutricionista, ele está falando da alimentação. Se o cara não chega e tem um médico para sentar e falar com ele, fala, deixa eu te falar uma coisa, para de sonhar, acorda, e vamos olhar para você, você não sabe nem se olhar. A pessoa perde a noção. E eu te falo que 90% das pessoas que eu conheço, que eu atendo, que eu vejo, quando elas chegam a primeira vez, elas não têm noção do que elas querem. Então, tem que existir essa orientação, por mais que você gaste tempo, por mais que você precise mostrar como a coisa funciona, porque a pessoa não sabe nem se olhar. É porque a amiga está fazendo, né? Ou fez, ou está daquele jeito, aí ela acha que tem que fazer também. Vou te dar um exemplo, RG. A menina chega e fala assim, porque eu queria ter uma bunda grande. Bom, minha filha, mas grande não é bonito. Grande é eventualmente bonito. Se o grande fosse bonito, eu ia na loja da Porsche e comprava um ônibus. Comprava uma bunda, né, meu? Lógico. Não, eu não vou andar de carro esporte, vou andar de ônibus, né? Ou então fica, eu queria ter sei lá quanto de braço. Tudo bem, só que a uniformidade e a harmonia física não é uma coisa mensurável. Você não anda com uma fitinha. Né, cara? Exatamente, você não anda com uma fitinha para medir. Tem 47 de braço, é bonito. Não, essa menina tem 102 de quadril, é bonito. Não é. É uma harmonia que ela demanda uma inteligência visual. Você tem que olhar para aquilo e a sensação que aquilo te transmite. E o que a gente tenta ajustar para as pessoas na realidade é justamente essa sensação. E que isso, quando elas entram no esquema da medicação, isso começa a se perder. E se perde de um jeito muito tolo. Porque assim, a pessoa começa a entrar nesse processo, bobeou, passou 6 meses, passou um ano... E aí é muito ruim você ter que pegar essa pessoa, botar ela na frente do espelho e falar assim, olha, presta atenção, seu físico ele tá com um tronco aumentado em relação ao quadril, você perdeu a cintura, a sua coxa ela não tá desenvolvida. Vai correr atrás do que agora, né? Exatamente. E é um tempo, RG, que você perde com essa pessoa, que ela poderia estar melhorando e você tá consertando uma coisa, na realidade, você tá tentando consertar. Porque quando você entra num mundo onde você percebe que aquele físico ele foi alterado por hormônio, principalmente físico feminino, você tem uma ação que você não compensa de outro jeito. Você não pode dar hormônio feminino para a mulher desenvolver de novo. Mais que isso, a gente vive numa sociedade onde o conforto sexual do homem é mais importante do que a saúde da mulher. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, em performance física, anticoncepcional não é uma coisa, anticoncepcional hormonal, ele não é uma coisa que consegue ser vencida por estruturas de treino e alimentação. Sim. Então não faz sentido você ter uma mulher bloqueada hormonalmente que vá disputar algum tipo de campeonato em casos raríssimos, né? Então o que acaba acontecendo? Você percebe que aquela mulher ela começa a sofrer um bloqueio hormonal muito cedo, Por quê? Porque começa a tomar anticoncepcional mais ou menos quando começa a menstruar, para, entre aspas, regular a menstruação. Aí com 13, 14, tá tomando lá o anticoncepcional. Aí com 25, 26, quando ela acorda pra vida, ah, acho que eu vou treinar, vou fazer... Ela tem um físico que absolutamente não se desenvolveu. Já e aí era. Você vê o quê? Você vê aquelas menininhas tirando foto de academia, pondo hashtag bumbum na nuca, hashtag não sei o quê. E o que que é aquilo? Você vê um bloqueio hormonal. É. A gente tem que pensar um contrário, né? Ah, se o meu filho tivesse 13 anos, eu daria testosterona pra ele? Não, é absurdo, você não faria uma coisa dessa. Então o que que você faz com a sua filha? O que que você põe a sua filha numa menopausa? Dos 13 anos até os 25 e tenta depois ela fazer engravidar com 30. Olha a quantidade de clínica de fertilização que sim, tem por aí. Sim. Isso, sei lá, 20 anos atrás, era uma ou outra famosíssima. Oh, um bebê de proveta. É. Hoje é a coisa mais comum que a gente tem. Você acabou com o Sombra agora. Toda a teoria que você falou agora, o Sombra sempre foi o contrário. É que ele toma anticoncepcional desde os 13. Ó, oh, para, precisa... Sombra, já tinha que estar regulado, viu, man? Porra. Vamos lá. Quando você precisar também de uma consulta de remédio, você pode perguntar pro Sombra. Ah, o homem é a Wikipédia dos remédios. Bom, só se ele perder pra minha mulher, porque deu te falar, viu, meu? É difícil. Hipocondríaca? Na realidade, não. Minha mulher, ela fez a faculdade de medicina da Roberto Holândia, né? E eu, em casa, sou um marceneiro chique. Roberto Holândia. Verdade. É muito engraçado. Você sabe que teve uma vez, ela tava me trazendo do aeroporto, eu tinha ido dar uma aula. E, pô, pra que a gente faz as coisas na vida, né? Você ser bem-sucedido, você correr atrás, você conseguir conquistar coisas pra você. É uma só. Pra você escolher bem a mulher que tá do seu lado. E como ela tinha escolhido ela faz muito tempo, eu falei, pô, vou ser médico, vou fazer 5 pós-graduações, 2 residências, vou pra cima, parará, tudo bem. Estourou o pneu do carro, eu sou um garoto do interior. Meu amigo, eu troco esse negócio. Mas não me chame caminhão guincho, porque, pô, é até vergonha, que nem nossa, chamar alguém pra matar barata. Oh, Benjamin, sombra. Nunca trocou um pneu, sabe nem onde fica o macaco do carro dele. É verdade. Benja, depois vamos descer lá, vou te mostrar onde fica o macaco, porque isso conquista a mulher. Ele vai sair jeito, correndo. Cara. Você mostrar um macaco pra ele, ele vai sair correndo. Ele vai lembrar da criança que foi pegar aquele macaco. Você tem uma ideia, quem ficou grávido na relação foi o Benja. Não, mas eu te contar. Aí, pô, saí do carro pra trocar o pneu, pererê. E assim, eu tava bem vestido, né? Tinha ido dar aula. Não tive dúvida. Sacai a camiseta e comecei a trocar o pneu. De repente, bicho, quando eu tô no meio do processo, com graxa, suado, vermelho, eu olho pra cara dela e, sem sacanagem, em 23 anos de convivência, eu nunca vi ela me olhar com desejo do jeito que ela tava me olhando quando eu tava trocando o pneu. Eu só tive uma reação. Eu falei, porra, se você queria casar com um mecânico, você não me falou. Eu não gastava 15 anos fazendo medicina, querida. É, não tem dúvida. Né? Trabalhar a graneira, né, velho? Pô, 2 minutos. Esse é esse o problema. O Emerson Gambera tá dando o telefone do CVV pro mano. Por quê? Você vê, inclusive, aí, seu Olavo, é importante que a gente tem um porteiro aqui que é bodybuilder também, o seu Olavo. Ele falou que é melhor viver 25 anos com 50 de braço do que 50 anos com 25. Você concorda, moço? Cara, eu acho que tem... Eu olho por outro lado, eu acho que tem muita coisa pra você fazer na vida, e assim, musculação eu até gosto de fazer, mas tem umas brincadeiras que são mais divertidas, aliás, é verdade, hoje é sexta, razão. Hoje tem, então, dar uma sapatada. Hoje tem que dar tapa na camurça, hein, moço? É. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM, só que dessa vez você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Traga seu carro de qualquer marca ou modelo, e se você decidir trocar por um Chevrolet, ainda tem a taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Onix a partir de R$ 36.990 com taxa zero em 36 vezes. Prisma com motor 1.4 pelo preço de 1.0 com taxa zero em 36 vezes. Feirão na fábrica da GM é só neste sábado e domingo. Aproveite, consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. E o técnico Balsa já teve a reunião dele lá na Argentina e disse o seguinte: não houve proposta, foi apenas uma conversa. Uma conversation. Apenas uma conversa. E tem muita gente dizendo também que os argentinos irão entrevistar outros técnicos. Ou seja, é. Não é mais fácil ter ligado o FaceTime, velho? É verdade, pra lá. Pra ouvir uma conversa, uma um papinho. Ah, aqui matava o negócio, não perdia o trem da tarde. Verdade, gastou uma grana, hein, mano? E aí? Não, né? Tô dizendo que não será ele, mas eu aposto que o cara chegou lá e falou assim: pô, eu pensei que ia vir com uma propostinha debaixo do braço. Lógico, você acha que não? E os caras quiseram saber apenas o que, que eu penso do futebol. Bidu, você acha que ele não pensou isso? Lógico que pensou. Lógico que pensou. Pensou que ia lá chegando e falou assim: todo pimpão, vou sair daqui tipo com um diploma de técnico da seleção. Chupa. Aparece você... a música essa. É verdade. Bem feito. Estádio 97. Não, bem feito não. Bem feito. Não, você não pode desejar mal às pessoas. Olha. Não desejo mal a ninguém. Não, mas bem feito. Muito pelo contrário. Bem você feito. Sabe que eu não desejo mal a ninguém. As pessoas se afundam sozinhas. Ah, eu mas sei. É verdade. Eu sei. Pior é que é verdade. Vídeo atacante do São Paulo. Como é o nome dele lá? Não só atacante, vídeo de muitas coisas. Esse atacante do São Paulo aí que fica até o ano que vem sem jogar. Infelizmente, velho. O Ítalo, coitado. Sombra que gorou. Vídeo Ítalo, velho. Não, mas isso é uma outra história. O Caleri ontem, Argentina e Colômbia, no amistoso, ele chutou o pênalti lá em Buenos Aires. Ah, é, eu vi esse lance. É. Olha, quem ligar aqui no programa e disser só Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção, ganha um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramentas. Você concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Torcedor do Palmeiras, quantas vagas nós temos para a torcida Estádio 97? Duas. Então, os dois primeiros palmeirenses que entrarem ao vivo aqui no ar e disserem eu quero ir na torcida Estádio 97, irão domingo de manhã assistir o jogo do Palmeiras contra o Galo no camarote único, o maravilhoso Vipão, camarote Vipão. Único. Estádio 97, da Energia 97, tá aí parado no trânsito, ouvindo o programa? Ah, tá no estacionamento? Tá esperando sua mulher voltar das compras? Sim. Presta atenção, cuidado, aí, não viu. Como assim? Não viu. Ei. Oxi. Meu Deus quem do céu, velho. Quem é que foi? Oxi. Que estrago na traseira, hein? Bateu, é? Bateu, velho. Vixe, quem? Sabe quem bateu? Quem bateu? Quem tava dirigindo? Quem? Que quem bate atrás tem culpa, né? É, oxe, quem foi? Quem tem culpa? Quem? Ivetinha? Ivete Sangalo. Pode bater. É, pode bater? Mas você deu sorte, viu? Porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Boa. Aliás, o HD que troca os pneus dos caras também, né? O Benja precisa disso, além do Muzi pra trocar pneu. Com certeza. Tem HD Bate Pronto em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ligações. Outra vez, seus olhinhos. Ah, entendi. É, o bom é furar o pneu, o Muzi levanta com um braço só, né, velho? Alô! Alô! Quem fala? É o Márcio. Ô, Márcio, tudo bem? Tá. Tudo bem, Domênico? Tudo bom. Consegui, baralho! Truco! A win. É Márcio do quê? Márcio Gonçalves Santos. Quantos anos, hein, Márcio? 34. 3.4, aí, gente. Ah, hoje? Sexta-feira? É. Ah, hoje vai ser só no Marcio, né, velho? Sensacional! Olha, Fora se salvou. Só no suave, velho. Marcio. 9.6. Ó, foi alto, hein? Caraca, velho. Puxador sexta-feira, né, velho? Sexta-feira é nós. Ah, mas o puxador gosta tanto da segunda quanto da sexta. Ah, não sei não, hein? Não sei não. Segunda ele chega meio zoado aqui. É mesmo, é. Depende do resultado, depende do placar. O puxador é ele. André Pirral é São Paulino? Plihau. Não, ele é jornalista. O Plihau é igual. Ele é jornalista? É, ele é igual o Azedão. Ele postou no Twitter dele. Ao responder sobre Messi, Bauza já tinha o tom, entre aspas, de técnico da Argentina. Ponto. Fosse eu da diretoria do São Paulo, procurava um treinador logo. Mas e aí? Mas aí tá interpretando, né? Ele escreveu isso. Tá interpretando isso. Não, o Depri Hall postou isso de São Paulo. Não, mas ele falou do tom do cara, não falou? O André Plihal, quando fala São Paulo, dificilmente, pra não falar quase nunca, é. Gente, se for, vai ter que procurar outro técnico mesmo. Se for, que se dane, cata outro. São Paulo, agradeço muito ao Bausa. Graças ao Bausa, esse ano São Paulo salvou o ano. Eu não agradeço, porque ele recebeu por isso, né? É uma troca. Ué, perto do que a perspectiva do São Paulo esse ano era péssima. É um cara que arrumou o time, para. Não foi nada pra Lucas. Não, mas não ganhou nada. Mas arrumou o time. Salvou o ano o quê? Mas arrumou o time. Arrumou, já a draga que o São Paulo foi ano passado, para. Pô, mas o que arrumou? Já foi todo mundo embora? Ué, todo mundo falava, o São Paulo troca de técnico, não consegue arrumar casa, confusão. O Bausa deu uma cara pra esse time. Não, o time hoje é um pouco mais estável, né? Tem mais pegada. Era, né? Até o jogo da Libertadores também, acho. Mas até o jogo da Libertadores. Ainda tá, mas eu vi um São Paulo tranquilo. A trancos e barrancos, o São Paulo jogando com um time misto, nós estamos em oitavo no Brasileirão, velho. Um perfil diferente. Pode não ser um grande futebol, mas é um perfil de time psicologicamente equilibrado, né? Ô, Sombra, trazendo uma outra informação aqui, nosso ouvinte, o Lucas Máximo Torres, ele falou que a primeira pergunta pro Balsa na entrevista que ele foi fazer de emprego lá para ser técnico da seleção da Argentina foi a seguinte: vai convocar o Centurion? Ele respondeu sim. Aí o cara já falou, beleza, até segunda-feira. Não. Já dispensou o cara, Motinha. Porque, ó, o Balsa gosta do Centurion, hein, velho. O Centurion não sabe andar, mano. Ele precisa jogar de chuteiro ortopé, mano. Tem chuteiro ortopé, será? Aquelas botinhas ortopé. Aquelas botinhas lá pra correr. Ortopé, tão bonitinho. Ah, deve ter, porque as chuteiras agora têm formato de botinha, né, meu? Sim. Vai, tá bom, aí. Qual que é o bairro aí? Aqui é Sacomã, também. Sacou, mano? Ah, sensacional. E aí, beijinho? Sacomã é nóis, pô. Ele perde a mão, ele perde a Dom Vilares. Acordei, amigo. Acordei. Não, não é que eu tô vendo a... Vocês viram a propaganda? Não. Do Manchester City, que demais. O moleque entra no carro, no táxi, e o Guardiola tá sentado no banco de trás. E ele pede pra ligar pro Messi. E o menino, ele põe, manda botar o cinto. Dele, né? E o menino... É você, Olha lá. Você é amigo dele, liga pra ele, né? Ô Benja. Oi. Eu acho que ele pediu pra ligar pro Gabriel Jesus, viu? Pô, se é pro Gabriel Jesus, ele já ligou, você é louco. Que isso? É, ó, piada, né? O cara nem sabe. Vamos perguntar pro músico que ele usou. Sabe? Ele ligou? Ué, o moleque, tô falando. Quem que usou o quê? Mas acho que vai conhecer em breve, viu? Vai. Pior que vai, viu? Pra nós. Ô, velho, você usou o quê pra você ter declarado isso daí? Isso é coisa pesada, hein, mano? É. Tá bom, qual que é o time aí, brother? Domênico, sobe o hino, Domênico. É o líder, Líder é Verdão. Não conversa, não. Ô, Sombra. Pois não, Márcio. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Legal. Domingo você acorda cedo ou não? Eu costumo. Não, costuma não, porque... Tem que acordar, hein? Sabe o que que é? Tem que acordar, hein? Essa torcida aqui das 11 da manhã, a gente tem uma provinha aí, um filtro, né? Se o cara chega e fala assim, não, acordo tarde... A gente teme que a pessoa ganhe o direito de ir. E não vai. E não vá, porque gosta de acordar tarde no domingo. Por exemplo, eu não vou num jogo desse. O RG, eu geralmente aos domingos, eu acordo depois que o jogo acaba. Sim. Entendeu? Acordar domingo. Porque pra você estar às 11 no jogo, você tem que acordar às 8, né? Depende de onde você mora. A Rússia arruma, toma banho, pá. Aí toma um café, vai chegar no jogo. Pra quem torce é uma coisa. Tem muito jogador que não gosta desse horário. Toma café lá, velho. Tem muito jogador camarote que... único. Ô, Muzi, tem muito jogador, a maioria, por sinal, que não gosta desse horário de jogar domingo às 11 da manhã. É ruim. Porque os caras falam que muda tudo o organismo, os caras estão acostumados... Tem que comer macarrão de manhã. Os caras, pô, tem que tomar café ou macarrão e tal. Porra, eu como uma pizza, se der. Ah, bicho, olha, eu... Do ponto de vista de fisiologia, aí, o que a gente recomenda, né? Jogar de manhã para o jogador, você tem que pensar que, em primeiro lugar, ele tem que ter energia para isso, tá? Se ele vai jogar às 11 da manhã, vamos fazer uma continha rápida. Vamos lá. Ele precisa juntar alguma coisa de energia muscular para ele poder jogar. Para você formar, tá, um tipo de açúcar dentro do seu músculo, um tecido que vai ajustar isso daí, você precisa ter uma refeição rica em carboidrato pelo menos 4 horas antes. Então você já tem que contar que esse cara aqui, 11 menos 4... 7. Perfeito. 7 da manhã, ele tem que ter terminado de comer. Pra ele terminar de comer às 7 da manhã, cara, você tem que acordar. Pelo menos. 5h30, 6. Você tem fome pra comer 200, 300 gramas de carboidrato logo que você acorda? Então, se mudar o dia anterior, né? Exatamente. Se vai dormir mais cedo, não sei. Mas não é o carboidrato que o Sombra gosta. Só que aí você vai passar fome, por exemplo. Você vai comer pouco na noite anterior. Muzi, peraí, você acorda domingão, cara. 7 da manhã, aquela pizza gelada. Mas não é esse carbo, velho. Batata doce, mano. Gelada? Olha, bicho, depende. Gelada. Requentada. Gelada com refrigerante devidamente... Gelado pra rasgar a garganta. É. Que ah, mas, pô, então é mais um mito aí, caindo pro mano, que o mano fala que tem que jogar um zero da manhã, que é mimimi. Não, mas aí, o Sombra, fala, o que acontece? Não, mas ele tá falando que você não viu? Que não é mimimi. Tem que acordar? Não, você tem horário, então, não é mimimi, tem, aí, é complicado. Viu, mano? Né? O Muzi, ele treina às 5 horas da manhã, velho. O jogador não pode jogar às 11. Se o cara pode, por que o jogador não pode? É a hora, mano, que o cara, só que aí, tem que se alimentar. O que acontece com... Aí, então, vou ter que contar um pouco mais. Aí você vai entender, porrada, hein, mano. Aí você vai entender como é que a coisa funciona, então. Então, peraí. Sombra estava falando da pizza. Então, o jogador, ele não vai comer a pizza que ele quer. Ele tem que comer o que ele não quer, numa quantidade que ele Entendi. Não aguenta, para justamente poder reservar energia para poder ter pro jogo. Geralmente, o que é o que esse atleta vai ter que comer às 7 horas da manhã? O que come? O ideal, macarrão, tá? se a gente fosse, seria terminar a refeição às 7 da manhã. E depois disso, tá? Até o jogo, não come mais nada, só líquido? Teria algumas refeições líquidas, sendo que mais ou menos uma hora antes, o ideal é que ele tenha uma refeição proteica para não destruir a massa muscular dele por conta do jogo. Né? E uma refeição líquida proteica. Aí que entra, por exemplo, um suplemento, um whey protein, uma coisa do gênero. Entendi. O whey protein é o mais comum. Né? Isso o quê? Uma hora antes do jogo? Mais ou menos uma hora antes do jogo. E no café da manhã seria o quê? Comida? Seria comida. Almoço? Macarrão, essas coisas? Então, assim, macarrão, cedo? Por exemplo, já não seria legal. Por quê? Porque o macarrão ele tem uma tendência a subir sua insulina, você vai ter uma desorganização do seu sistema energético. Você teria que comer comidas que têm uma absorção lenta e que são baseadas em carboidrato. Então, batata doce, mandioca... Purê de batata? Qual a quantidade? Então, excelente. Depende do peso do sujeito. Né? Aí você tem que fazer um cálculo mais ou menos de 1.2 a 2 gramas de carboidrato. Mas os clubes todos têm seus fisiologistas, nutricionistas, né? Então você imagina a dificuldade que é você impor pra 30 caras que eles vão ter que comer isso daí. Pra resumir, então, você não pode tomar café. Pra resumir, só pra ficar bem claro aqui. Não é mimimi. Não é mimimi, então. Não é mimimi. Eu vou falar pro mano, então, porque... Quando o jogar às 4 da tarde, ele tem que comer até o meio-dia. Na realidade, parar de comer meio-dia. Não que ele precise parar de comer, mas a refeição principal dele, para ter tempo de reservar alguma energia para o jogo, é a partir do meio-dia. Ela começa ao meio-dia. Então são 4 horas antes que, pelo menos, você já tem que começar a comer. Então, se esse cara, por exemplo, vai jogar às 11, se ele acordar, por exemplo, às 9, o que ele comer, ele vai estar no jogo no estômago, provavelmente. Por quê? Porque dependendo do que ele comer também, são mais ou menos 3 horas de tempo de esvaziamento gástrico. Você consegue jogar uma partida decisiva com o negócio balançando no seu estômago? É aí que é o pulo do gato. Por isso que você vê o trabalho que o nutricionista ele tem. E imagina a dificuldade de um nutricionista em ajustar a dieta de 30 caras, para que todos acordem no mesmo horário, façam uma refeição aonde exista um cálculo específico da quantidade de alimento de cada tipo de macronutriente. Então, quanto o cara vai comer de proteína, quanto o cara vai comer de carboidrato, quanto o cara vai comer de gordura. Qual vai ser o horário da segunda refeição e o que vai conter o que a gente chama de pré-workout, na realidade, a refeição pré-treino ou pré-jogo, para que ele tenha o melhor desempenho possível. E quando acaba o jogo, Musk, é 1 da tarde, mais ou menos? Aí ele pode aí comer também de novo, o ideal, né? Ou não? Então, ele sempre pode comer, né? Agora, o difícil é o que você vai comer, o que você vai oferecer para esse jogador comer à medida que ele tenha isso disponível para usar para o jogo. Porque, Domênico, por exemplo, você vai comer, por exemplo, agora um prato de batata doce. Meu Deus. Tá no seu estômago. Ele não está no seu organismo virando energia. Ele tem que ser digerido para ser absorvido. Isso tem um tempo, né? Isso, tem um tempo. Você não pode fazer a substituição do carbo, Muzi? Porque você pega, por exemplo, esses gelzinho. Esse gelzinho. Ao invés de você comer um prato de batata doce, você toma uma quantidade suficiente desse gel, substituindo o carboidrato aí físico, que seria talvez o prato de batata doce, ou purê de mandioquinha e algo do tipo. E a proteína em si, para que o cara não tenha que comer talvez aí aquele bife de manhã, ou que tenha que comer aquele filé de frango de manhã, você não poderia talvez tomar já um whey protein? Então, o que, que a gente fala na realidade, mano? Comer a substituição, frutas, talvez, ela só leva em conta, a substituição, ela só leva em conta o tipo de macronutriente. Ela não leva em conta a ação que aquela substância tem no seu organismo. Tá? O que, que a gente costuma falar? Né? Que um alimento é um bom alimento, mas é um péssimo suplemento. E um suplemento é um bom suplemento, mas é um péssimo alimento. Tá? Na nossa equipe, como que a gente trata isso? Né? A gente tem uma nutricionista na equipe, e onde a coisa bate? Ela tenta orientar o paciente que a alimentação é fundamental. Por quê? Porque é da alimentação que você tira as suas necessidades básicas diárias. Por exemplo, seu músculo ele não está aí parado. Seu músculo está sendo consumido e está sendo secretado. Tá? Quanto mais ou menos de músculo por dia você consome e devolve? De 1 a 2% de toda a sua massa magra. Quanto você está pesando? Uns 95 quilos? Não, hoje eu estou com 88. 88. Então vamos colocar 90 para ficar fácil para a gente fazer a conta. Uhum. Alguma coisa entre 900 gramas e 1,8 kg é de músculo que você joga fora. Uhum. Desse tanto, desses 900 a 1,800, tá? Evidentemente você consegue recuperar alguma coisa que não chega a ser a 100% se você não tiver, por exemplo, o exercício. Uhum. E que se você não tiver uma alimentação adequada, nunca chegaria a 100%. E aí é o equilíbrio de proteínas que você precisa devolver por causa desse turnover. Por quê? Por onde você perde a proteína que você joga fora? Pelos rins. É a sua urina que joga fora aquela proteína. Por isso que a gente fala que quando o cara está suplementando errado, ele está fazendo xixi caro. Uhum. Né? Ele faz xixi rosa, é verdade? Imagina, você é louco. É um arco-íris. Ô, Muzi, falando português, com uma frase com o ouvinte que também quer falar com o Dodô. Quer dizer, você médico, se fosse recomendar, você não... jogo às 11 da manhã, você não permitiria? Olha, eu não acho que faça sentido do ponto de vista fisiológico, Benja. De verdade, chupa. Você tá pegando o cara. Que... Chupa você! Não, vou te falar por quê. Você que diz que era menino. Mas eu acho. Ele falou que não é fisiológico. Primeiro que não é a hora que esses caras sempre jogam. Os caras sempre jogam à noite. Não chupa eu, não. Não, eles podem jogar à noite. Eles jogam à tarde, 4 da tarde também. Mas olha só, então, eles jogam sempre num período do dia muito fixo. O horário do treino ou do jogo, mano, é mais ou menos como o horário de dormir. Vamos supor que você durma todo dia às 9 da noite. O dia que você tiver que ficar acordado até a meia-noite, como é que você vai se sentir? Mas, ô Muzi, esses jogadores, eles não estão habituados a jogar às 11 da manhã, mas eles treinam esse horário. Inclusive, eles vão treinar. O treino, muitas vezes, é intenso também, como se fosse um jogo. Isso é verdade. E eles começam a treinar 8 horas da manhã. Ou seja, eles têm essa alimentação não, também. Não treina mais 8 da manhã, não faz que tempo. Seja 9. Que faz seja tempo, 9, não. Paquito. Ó, acho que é. Os caras estão da manhã. 10 da manhã. Que seja 10 da manhã. É uma hora antes do jogo, tá certo? Que eles teriam que jogar. Então, não, vamos pontuar isso agora. Isso era antigamente, hoje porque, não. Muzi, o negócio é o seguinte. Que o cara comece o treino às 10 da manhã. Ele teria que ter, talvez, uma alimentação balanceada também e controlada da mesma forma como se fosse para um jogo, porque tem treinamentos que são tão intensos quanto um jogo. O seu raciocínio ele está perfeito. Se eu tenho uma atividade física baseada no mesmo horário, então, teoricamente, esse sujeito poderá exercer. Hashtag chupa Benja. Só que... Calma. Senão vão meter um hashtag chupa os dois, cara. Melhor, só tô me ferrando. Só que você não está utilizando, você não está olhando a variável qualidade. Aí que é qualitativo. Por quê? O treinamento, esse sujeito, ele pode parar, ele pode cansar, ele pode beber água, ele pode ser jogado de lado. O jogo não. Não tem adrenalina. Exatamente. Tô chupa mano de novo. Então, mas assim, é diferente até do ponto de vista psíquico. É outro valor. O sujeito, ele vai com outra vibe pra esse jogo, entendeu? Então, não é o ideal você modificar, por exemplo, as coisas de competição. Porque você tá pensando com a cabeça do cara que treina musculação, que nem eu. Você tá pensando com a minha cabeça. Pô, se o Paulo tá acostumado a treinar 5 da manhã, o que que faz num sujeito não poder jogar às 11, né? Vamos olhar um pouquinho mais essa outra estrutura. Por que que eu treino às 5 da manhã? Porque eu acordo às 4. Porque eu acordo às 4, porque eu vou dormir meia-noite. Meia-noite é minha última refeição. Eu como carboidrato. Por quê? Porque lá eu monto glicogênio ao longo da noite para acordar às 4 e treinar às 5. Tá? Então eu tô respeitando a minha janela. 4 horas, vamos. É o que eu consigo dormir, Dom. Mas não faz mal para você, não é possível. Eu acho que vai ter o ideal um dia que... é 8, né? Se tá você faz esporte, se você faz esporte, são 7 horas pelo menos. Tá. Você não consegue? 3 a menos, cara. Você não consegue? Pessoa, né? Você não consegue ficar na cama? Na realidade, não. Eu gostaria muito de ficar na cama. Eu tenho um bom motivo pra ficar na cama, mas na realidade... eu tenho um trabalho que chuta minha bunda, cara. A gente não, tem... mas tipo, você nunca foi deitar às 10, por exemplo, 8, pra dormir, 12 horas. Você nunca conseguiu? Eu tenho mais de 30, sou casado e tenho duas filhas, cara. Não existe impossível. Quem dorme esse horário. Eu tenho... Ah, dá um remedinho pra dormir. Difícil, né? As crianças. É difícil. Mas eu acho que assim. Pergunta pro som. Mas você sabe que essa é a estrutura de vida de muita gente hoje. Pergunta pro som, mas ele dá um remedinho. Ele aqui na cabeça dele tem uma. Faz o. Tem um Walgreen aqui. Ele coloca a família inteira pra completar esse raciocínio a respeito dos atletas. Fala. O próprio jogador. Já diz, a profissão do cara é ser um atleta, ele tem que se adaptar, como você mesmo disse, que se adapta a determinados horários. Não, o cara tem que, ele na obrigação de atleta, ele tem que se adaptar ao horário que o público pede. Óbvio, mas é que tá. E digo mais, jogadorzinho fica com um mimimi, ai, não consigo comer um prato de macarrão às 7 da manhã, leva um prato de macarrão no Haiti pra ver se o cara não come. Isso é brincadeira. Ah, para, os caras nunca passaram fome. Fala pro palmeirense aí. Nunca passaram fome. Fala pro palmeirense. Ô, Domênico, depois do 7x1... Eu já passei fome, mano. Eu sei qual é que é, mano. Depois do 7x1 da Alemanha... Hoje tá tendo 12x1. Olha, não sei o que tá acontecendo. 12x1, Muzi tá fazendo bilu-bilu no mano. Eu preciso defender o mano. Eu preciso dar uma coisa pra ele ponderar. Eu, do ponto de vista fisiológico, você é absolutamente correto. Obrigado. Tá? Só que, o que você tem que ponderar? Você não tá lidando com uma máquina, você tá lidando com uma pessoa. E a pessoa, ela tem um pensamento, um raciocínio, ela tem uma... Para. Então, assim... Tá querendo fazer uma média com o cara, vai. Se você... Então, se você não leva isso em conta, o que acaba acontecendo é que esse cara começa a ter um desempenho ruim, porque ele tá fazendo uma coisa que ele não quer, numa hora que ele não quer, numa hora que ele não tá adaptado, fora do que é a normalidade dele. Então, assim, às vezes cabe a gente que tá do lado de trás da mesa a respeitar um pouco o que é o costume dele. Vou te dar um exemplo. Pra você, se a gente for sentar e combinar, pô, o que que você acha? Me dá uma dica. Eu vou falar pra você, come batata doce assim. Pra você é uma coisa super normal. Agora, pega, por exemplo, uma senhora de 45 anos que tenha 5 filhos, absolutamente esteja descabelada porque os moleques dão um trabalho miserável, fala pra ela assim, olha, a senhora tá obesa, então a senhora vai ter que começar a comer frango batata doce a cada 3 em 3 horas. Você acha que ela vai conseguir fazer isso? Não. Então existe um nível de delicadeza que você precisa ter pra lidar com pessoa que atrapalha um pouco as coisas. E às vezes a pessoa, ela tem que trazer essa vontade pra você. É que nem você querer que alguém faça exercício, que nem que você obrigar uma pessoa a fazer dieta. Não existe isso. Tem paciente que chega lá no serviço e fala assim, ah, mas eu queria tanto que você convencesse o meu marido a fazer atividade física, a fazer uma dieta. Desculpa, tá fora das minhas atribuições. Isso não existe. A pessoa que tem que te procurar. Por isso que eu te falo que eu tenho um pouco de medo de futebol. Alguns profissionais eu cuido, são profissionais que pedem para não serem revelados, porque evidentemente... Né? Existe toda uma rotina de clube e eles evitam que saibam que eles têm um acompanhamento particular, mas é um cara que chega pra mim e fala assim, olha, eu tô vendo aqui que se eu não me destacar muito, eu vou acabar com 40 anos jogando no time da Série C, ganhando R$1.500 por mês, só que meu amigo, eu já tenho família, eu já tenho filho, eu cuido da minha família inteira, da família da minha mulher, e eu tenho que dar um jeito de fazer esse negócio virar. E é um cara que, ou do ponto de vista profissional, ou porque ele tem uma visão crítica muito boa, ele entende que realmente aquilo é a profissão dele, como você falou. Mas será que essa é a realidade de todo jogador de futebol brasileiro que a gente tem? Não. Essa seriedade, essa compreensão de que esse cara é um profissional, que ele deve dar seu melhor, e que existe uma torcida que está fazendo com que ele tenha ânimo para disputar, e que está suportando ele, que é a razão dele ter o que ele tem, inclusive de fama, ou de prestígio, e que transforma isso naquilo que ele é profissionalmente, é esse que é o ponto de vista. E eu acho que o Brasil hoje, infelizmente, tem muito pouco atleta, mano. Te falo isso com tristeza no coração, porque o que eu vejo é que o esporte no Brasil, ele é tão desamparado, mas tão desamparado, que hoje o sujeito que vai fazer um esporte, ele está procurando duas coisas, ou fama ou dinheiro, não existe mérito. Vai para um país mais desenvolvido, como por exemplo os Estados Unidos, e assim, não sou fã de americano, não sou puxa-saco de gringo, a única coisa é que eu observo as coisas. Você vai pegar um sujeito que é, por exemplo, um líder de uma empresa, um CEO, um presidente, esse cara jogou no time de basquete, por exemplo, da escola. Às vezes ele não tinha grana e pagou a faculdade dele fazendo um esporte. Então ele teve um coach, ele respeita a figura do treinador, ele teve um ensino, ainda que mais lúdico, de ter um trabalho em equipe. E o esporte para ele é mérito. Por que que você está aqui? Porque eu quero ganhar. Por que que você quer ganhar? Porque eu quero ganhar para mim. Você sabe quem me ensinou isso? Foi um grande fisiculturista brasileiro, acho que o que mais se destacou hoje foi o Eduardo Correia. eu queria voltar a competir, né? Mas infelizmente, com o tempo de sono que eu tenho, eu não consigo fazer recuperação num físico como o meu a ponto de eu conseguir voltar a competir. Essa é a minha dorzinha, né? Vamos colocar assim. E um dia eu virei para ele e falei, pô, eu queria testar meu limite para ver se eu chego. Ele falou, Paulo, essa é uma razão errada para você competir. Você não compete para provar nada para você. Você compete porque você quer competir, porque você sabe que você tem condição de apresentar alguma coisa que é muito mais especial do que você está acostumado. Esse sentimento que eu vejo que falta no brasileiro. E se você por isso começar... que nós tomamos uma piaba da Alemanha, né? É verdade, Dom. E se você começar pegar, na escola, né? E se você for ver na escola, como é que está a educação física na escola? Tiraram a educação física da faculdade. Você vê algum time universitário aqui? Não. Vai ver o que, que é o Super Bowl nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos inteiro para um jogo de final do Super Bowl. Quem que são os caras que jogam? É tudo universitário. Não tem mais do universitário, você tem razão. Exatamente. A figura do coach, do treinador, do cara que faz educação física nos Estados Unidos, é uma função central. O cara tem um baita respeito. Ele olha e fala assim, você não vai jogar porque você foi mal em tal disciplina. Acabou, ponto final. O sujeito rala para conseguir fazer aquilo. E o brasileiro, ele ainda tá naquela, para que isso, não sei o quê. Tem que ficar convencendo. E você olha pro seu filho, eu olho pra minha filha, e eu fico com medo porque, por exemplo... O sedentarismo, ele começou na nossa época muito mais tarde. Nós jogamos bola na rua, nós brincamos até às 11 da noite da nossa mãe. Mais cedo, né? Vir buscar a gente pelos cabelos e falar assim, ó... De noite ir lá na rua. Já foi. E hoje, cadê a criançada? A criançada tá enfiada no quarto, num WhatsApp, num videogame, num Instagram, numa televisão. São os dedinhos hoje. Então, quem que é o sedentário hoje? Não é o sedentário que se tornou sedentário aos 30 anos de idade, que se teve que abrir mão do exercício por causa da profissão. É o sujeito que já é sedentário desde a infância e que está acostumado a dedinho, videogame, pior, televisão, né? E conforto. Olha. E comida industrializada. Ô, amigão! Ô, amigão! Paulo Muzi deu uma aula aqui, velho! É, mandou Muzi muito, 10, mandou muito. Mano... Cadê o amigão? Quem que é o 20 mesmo? Não. Ele foi fazer uma série, ele foi fazer um drop e já volta. É o Márcio. Ô, Márcio. Márcio. Oi. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Gostou aí? Deu uma aula aí o Muzi. Uma aula, né? Mas você treina, velho, ou você é frango? Eu sou sedentário mesmo. É feinho, então. Você é urso? Não. O Muzi é urso. Não sou o seu tipo não, Mota. É o Muzi é urso. O Muzi é urso. Mas o Muzi não é teu número, né? Não é porque ele se depila, né? Detesto homem que se depila. Mas ele tem um glúteos, olha, favorável. E o quê? Um glúteos. Pô, eu tô de casaco, meu. Como é que você vai ver isso? Na hora que você tá tirando foto lá fora, eu vi. A tua mulher falou que realmente... Olha tudo, velho. O glúteos é interessante, ela falou. É glúteo. Pô, mas ela tá boca aberta hoje. Ela falou que é o glúteos do meu marido. A mulher falou tudo, ó. Tá vendo? É, gente fina, né, meu? Olha, pô, eu não gosto muito de mulher, mas essa menina é gente fina. Você imagina se você gostou o que eu não gosto. Mas você sabe que tem uma coisa, né? Você pode ter um prego bom, mas se o martelo não for bom, não funciona. Ai, então, nossa, ai. Que pedrada no Benjamin. Outra no mano. Não, quem não traz é você. Eu não vou nem perguntar, olha. O Benjamin hoje, ó. Há um corpo estendido, a gente precisa chamar aqui pra reconhecer. Bota o placar não, aí. Pelo contrário. Não, perdi as coisas, estourou o score. Pode ser. Você acha o quê? Que é meio vôlei, é vôlei ou basquete o placar hoje? Olha, eu vou poupar hoje. Eu não vou nem perguntar. Comigo não. Eu não vou nem. Cidadão que não dá uma furunfada é ele ali na ponta. Pro Muzi. Eu não vou nem perguntar pro Muzi também se é mimimi, altitude, também se é mimimi, é frescura, como o rapaz diz. Peraí, eu não falei que é frescura, eu só falei que eu acho que o cara tem que jogar. Mas, gente, eu vou falar do Palmeiras, senão o cara vai ficar louco. Não, então, só pra não e perder... o Gabriel, Não, peraí, mano, só pra não perder o gancho, porque entrou num assunto aqui que é super interessante. Doutor, o ouvinte não pode falar. Mito ou realidade? Muita bomba. Altera sexualmente o indivíduo ou não? Altera, bicho. Aí, mano. Altera, cuidado. Mas eu não tomo bomba, gente. Peraí, o Muzi tá aí e ele também vai falar a respeito disso. Ó, o cara vai comer em média uns 400 gramas, 500 gramas de proteína por refeição. Eu não sei se é isso que você come de proteína, mas quanto de proteína você come por dia, Muzi? Eu posso te falar em conta, né? Eu como mais ou menos 3 a 3,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, tá? É o que... Bom... Pra mim, fica tranquilo. Eu tenho uma nutricionista do meu lado, a doutora Vanessa Benedictas, e ela cuida disso pra mim diariamente, de acordo com o que eu vou fazer, né? Isso dá quanto por dia, mais ou menos, total? Traduzindo? Dá mais ou menos uns 300 gramas de proteína, dá mais ou menos 1,2 kg de comida, vai. Aí que tá. Mas por dia. O que tem a ver isso? Por dia. Por dia. É o que eu faço também, eu não preciso de bomba. Eu como proteína demais, velho. A proteína que vai fazer com que você... O que tem a ver isso com sexo? Que sexo? É que o outro tá falando que toma bomba. Eu falei, eu não tomo bomba. Eu, pra manter o shape, eu como bastante proteína. Eu como um carboidrato de qualidade antes do treino. Manter o shape. Me alimento bem. Manter o shape. Ali eu vou dizer, viu? É, aqui o bagulho funciona, hein? Mano, vou te dar uma dica importante. Isso daqui é importante de verdade, cara. A gente sempre olha no... A gente sempre acostuma avaliar o que a gente tem que fazer pelo espelho. Avalie o que você tem que fazer, na realidade, pela sua força. Se você não tiver um treinador, tem que ter uma ideia do que é o que a gente chama de log de peso. O que, que é isso? Nossa, essa, hein? Essa aí não tá fácil, mano. Pega tudo que você treina naquele dia e faz uma soma grosseira. O quanto você levantou, que é... Na realidade, multiplicar o número de séries pelo número de repetições pelo peso levantado. Esse número, ele sempre tem que crescer. Se esse número estiver crescendo, o seu físico está desenvolvendo. Por que eu te falo isso? Existem momentos onde o seu físico, ele para de crescer, ou ele para de definir, ele para de se desenvolver. Nessa hora, é muito fácil você fazer uma opção errada e falar assim, ah, preciso mudar. Não, o que você está fazendo está certo. A única coisa é que você tem um delay entre a capacidade física que você ganha e o quanto você transforma isso em efeito físico, efeito visual. Se você fizer essa conta e você perceber ao longo do tempo que esse número aumenta, cara, você pode ter, entre aspas, estagnado, como o pessoal fala, ou chegado num platô, fica sossegado que isso aí vai desenvolver em algum momento. Sim. Às vezes demora um mês, às vezes demora dois, porque também, quanto mais treinado um físico, menos treinável ele é. Você vai começar a ganhar detalhe. E outra, se você pensar em termos de volume, vai, 50 centímetros cúbicos num cara que tem 36 de braço, é uma coisa que é metade do braço dele. Quando você tem 43 de braço, já não é tanto assim. E o seu ritmo de ganho é sempre o mesmo. Sim. Então, sempre que você for avaliar o que você está fazendo, o espelho, ele serve a idade daquilo que você tem que treinar. Se você está tendo resultado ou não, você tem que ver na sua capacidade física. A única coisa que é proporcional ao seu físico desenvolvido é o quanto de capacidade física você tem. Não é o que você come, não é o que você faz, é exatamente a quantidade crua de capacidade física que você consegue desenvolver. Quanto mais forte, com mais resistência anaeróbica, com mais resistência aeróbica, melhor o seu físico vai parecer. Se algumas dessas variáveis começam a cair, o seu físico, ele cai na mesma proporção. Viu, Benjamin? Barriguinha de cocô. É, velho. Ô, Marcos, abraço. O Rabecão do IML. Quer mandar abraço pra quem? Não, ele falou que vai na torcida, né? Então vai, ele tá lá no, na Padre Antônio Tomás? Vai endereço, Dodô? É isso, Sombra. Padre Antônio Tomás? Padre Antônio Tomás, 72, portão C1. Elevador, terceiro andar. Tem algum horário que tem que chegar lá ou são? A partir das nove da manhã, viu? Ah, tá legal. E deixa pra comer lá no camarote. Come lá, viu? Tem comida lá. Tá legal. Vai lá tomar um cafezão da manhã lá que é bom, viu? E depois já almoça lá também, viu? Porra. Porra. Ali, aquela hora, hein? Deve ter um macarrãozinho lá, é bom, hein? Falou, meu velho. Tá legal, então. Valeu. Falou, obrigado, abraço, cara. É nóis. Até o próximo. Abraço. Valeu. Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet. Feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. O Diego Dias aqui falou, Sombra, pra você tirar o Mano daí. Olha, teve o Marco de Paula, escreveu, falou assim... Olha, o Mano, hoje o dia dele tá pior que do presidente dos Estados Unidos no 11 de setembro. Imagina, isso aqui é um debate de ideias. Não, o outro falou aqui pra mim, leva o Mano pra passear na Paulista, não, até acabar o programa. Eu tenho conteúdo, velho. E nesse fim de semana tem feirão da fábrica da GM. Só que dessa vez, você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Traga seu carro de qualquer marca ou modelo. E se você decidir trocar por um Chevrolet, ainda tem taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Boa. O Onix, a partir de R$ 36.990, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, com motor 1.4, pelo preço de 1.0, com taxa zero em 36 vezes. Feirão na fábrica da GM. Legal. É só neste sábado e domingo. Aproveite. Consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Estádio 97 também tem oferecimento da Acer. Olha só, amigo, o que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Se o que você quer é moral e investir bem, é Acer que você quer. A Acer oferece o melhor investimento por metro quadrado com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia e sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica? A chamada Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, amigão, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vá ver com seus próprios olhos. Venha visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde de Domênico Gato. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser, é Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. E o Dia dos Pais tá chegando, e você aí, ainda não comprou o presente pro seu pai? Esqueça esse negócio da camisa e sapato. Chega dos mesmos presentes, vai lá na Dutra Máquinas. Lá você vai encontrar o presente ideal para o seu pai. Por exemplo, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Ou é daqueles que perde a tarde toda cuidando do carro? Bom, não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor. O presente ideal para o seu pai está na Dutra Máquinas. São centenas de ofertas à sua escolha. E falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que seu pai vai adorar. Black & Decker você já conhece. É sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha essa sugestão para você dar para o seu pai. Kit de ferramentas Black & Decker com 40 peças e vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas. A maleta vem completinha. É o kit que todo pai quer ter em casa. Na Dutra Máquinas você encontra essa e outras ofertas pelo site dutramáquinas.com.br ou em uma de nossas lojas. E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Eu vou falar um negócio para vocês. A Dutra Máquinas é um lugar muito gostoso. Você pode comprar pela internet com toda a facilidade e receber na sua casa. Mas eu já tive na Dutra Máquinas aqui ao lado da ponte da Vila Guilherme, na Marginal. É um lugar muito gostoso para você ir, para você passar por todas aquelas gôndolas. Você vai conhecer produtos que você nem imaginava que existia. É divertidíssimo. Olha, é um negócio legal para você. Você fala, pô, eu vou passar numa loja de máquinas. Vai que você vai adorar. Se você não tiver companhia, você leva o teu pai lá. Não é, Motinha? Não, e é legal o seguinte, quando você tá lá, você tem vontade de comprar tudo. Você fala, vou fazer tudo em casa. É verdade. Não, e às vezes você descobre umas coisas, você fala, meu, é assim que faz isso? Eu mesmo vou fazer. Muito legal, viu, velho? Eu vou mesmo fazer. Ferramenta é necessidade, cara. Você vai, você acaba falando, puta, tá aqui. E uma hora você vai precisar, né, velho? Tá aqui a solução. Não, mas sabe o que é? É que é tão legal a loja. Eu adoro. A loja é tão legal que tem coisas que eu nem imaginava que existia. Eu tenho mania de ferramenta. Porque você descobre coisas que você não sabe, velho. Você fala, meu, é assim? Pô, eu faço. Eu chamo minha mala lá de MacGyver, velho. É tanta ferramenta. Pega o MacGyver. O que precisar, velho. É muito legal. Muito bacana. Parabéns a eles lá, tem uma loja maravilhosa. Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Mano, o Atlético do Paraná. Insiste que quer o Marlone. Então, Sombra, mas a tentativa deles aí é por empréstimo. E do Corinthians só sai vendido. Por empréstimo ele não vai. Sacanagem, pô. Sacanagem. Não dá pra entender, tá usando, né, o cara. Tá usando o cara. Não relacionaram o cara pro banco. Ué, amanhã. Mas paga, o cara custa. Pô, mas o cara custa, mas deixa. Ué, você tem um carro que você não tá usando. Me dá. Só mano, gasolina. Aluga. Para com essas comparações, que aqui não é um carro. É alugar, não é dar. O cara tá lá, o cara não dá uma dor de cabeça, o cara treina todo dia. Aí relaciona a Deus e o mundo e ele não, nem no banco. E qual é o problema, então? Aí só fala, eu tô falando que o Marlone, gente, é um novo Messi. É um bom jogador. Mas é um bom jogador e nesse atual time do Corinthians... Ele joga, jogaria sim. Ele joga. E outra, a última partida que ele entrou jogaria em campo, assim, ele jogou pra cacete. Acho que foi contra o Cobressal, foi 6-0, ele marcou 2 gols. Ah, mas foi contra o Cobressal. Dane-se quem foi. O Alan Mineiro, que foi embora, teve chance. O Danilo foi escalado contra o São Paulo. Não dá pra entender. O Rodriguinho joga. O André tem algum problema vai jogar que a gente domingo, não sabe, sábado. Será? Hã? Será que tem algum problema que a gente não sabe? Só pode ter, né? Boa pergunta do Mota. Porque às vezes tem aqueles problemas que você, a diretoria, não fala pra não queimar o cara. Olha, pelo que falam, pode ser. Que falam lá, que o cara é um baita de um caráter, é não, jogador bonzinho. Deixa eu te falar, Benjamin. Coloque de lado tudo isso daí. Vamos lá, Real Madrid. O James Rodrigues, ele tá no banco do Real Madrid, ele não tá jogando. O Real Madrid empresta pra outro clube na Europa? Não empresta. Não sei. Quer? Compra. Lógico que é, Domenico Gatto, senão já não tinha saído. Você acha que o cara tá satisfeito? Mano, não para, sei. Para, Domenico, óbvio que não empresta. Saber se alguém foi pedir ou não. Mas é que tá, Domenico, só sai vendendo. Só sai vendendo, o cara não vai emprestar um outro jogador, porque, ah não, coitadinho do James Rodrigues, ele não dá problema, ele tem cara de bom moço, ele leva o cachorro do presidente pra passear. Mas, velho, quer? Para. Mas ele jogava. Mas o Corinthians... É uma opção. Mas o James Rodrigues tá no banco. É outra coisa, mano. Pra que comprar o cara se não deixa ele nem jogar? Mas, põe ele pra jogar. Mas o Corinthians não manifestou isso? Que emprestar não, mas vender sim? Eu não sei. Hein, Sombra? Ele tá na notícia que o Corinthians... E ele jogou contra o Santos, viu, Benji? O Corinthians manifesta interesse só de venda ou não? Ou não se manifestou? Não, ele tá falando de venda, mano. Então, o Corinthians não manifestou. Os times querem o Marlone, mas o Corinthians se posicionou que não. O Sport ele já tinha tentado no começo do ano, RG, a tentativa do empréstimo do Marlone. Recentemente ele tentou novamente. E o Corinthians falou não. O Corinthians disse não. Agora o Atlético Paranaense... Sim, vende. Ah. O Atlético Paranaense tentou novamente, RG, agora uma tentativa de empréstimo, e o Sport também quer novamente jogador. Pra que vocês ficarem perdendo tempo com o debate? Vai aí, olha, na sua seção de contatos do seu smartphone, coloca na letra R, coloca R-O-B-E-R-T-O, depois o próximo nome começa com A, manda lá um WhatsApp pro moço e fala assim, manda por que ele não joga? Mas a resposta é de verdade, não a maquiada. Vou perguntar. E pronto. Aí você vai saber. O que tá acontecendo? Aí, se você achar que é uma coisa que não deve ser falada, você não fala. Mas que nem eu faço, eu mando pro MU. Manda nudes. Ah, é? É. E o Mumu manda pra você? Não vou comentar aqui, porque é uma delicadeza. Estádio 97. É esse Mumu? Ai. Ele falou que você manda nudes pra ele. Ele falou que o Mota. O Mota falou que te manda o WhatsApp pedindo nudes. Oi, nudes. Foi bom. Oi? Mas tem uma coisa oi, que tudo não bem? Você manda nudes. Oi? Oi, foi bom. Ah, nunca mandou pra tua mulher assim um dia e tal? Oi? Pra comemorar e tal? Não, a mulher não gosta disso. Não? Ela gosta de mandar pra você. Nossa, pediu safadinho. Peço. Pra animar o dia. Pô, eu pedi no dia do meu casamento. A única coisa que aconteceu foi que eu comecei a querer ir embora rápido da festa. Pô, deixa esses caras aí, estão bebendo, vamos embora daqui. Mas o recordista de mandar nudes aqui é o Benja, só que manda nudes dos outros, né? Esse aí, chato, né? Sinal, você sabe que tá ruim, né? Porque não sei, tem épocas... Que fica... Por exemplo, na época, tá secou, né? Na época do impeachment da Dilma, só vinha coisa de política. É. Aí acabou a sacanagem, não vinha a sacanagem. Ô, doutor, isso é problema? A pessoa tem a pessoa que fica curtindo perna de manequim, mas não é manequim de verdade, manequim de loja. Isso aquele... não sou eu, não. Hein? Tem problema quando o cara fica, chega nesse nível de perna de manequim de loja? Quem fez isso? Não pode ver uma perna de manequim de loja, velho. Mariga. Não pode, é tudo. Eu? Tudo. Você, Benjamin? Você tentara por manequim de loja? A perna do manequim da loja remete ele, né? É que ele é um tarado. Isso, né? O bicho gosta. Tô sabendo disso hoje. BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Estádio 97, também tem oferecimento da BV. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Estádio 97, vamos lá! Agora é a hora do momento sem parar! Três ouvintes na sequência! O sem parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Eu tô hoje muito feliz de ver que o Benjamin, ele virou uma pessoa dada a enxergar apenas a bondade nos outros. É o perdão, é o perdão, é parabéns. O perdão chegou! Perdão! Esses caras são legal. Fora do ar, no bagulho. Aí os caras falam, fulano deve fazer isso, fulano deve fazer aquilo. Eu falei, gente, não faz. É o perdão. Aí eles podem ser os diabinhos e eu não posso ser. Você sempre falou mal das pessoas. Agora eu falo mal do que merece. E você tem o que pura, a gente não tem. Você tem a obrigação de perdoar. A informação: o Marlone, a última partida que ele fez aqui foi contra o Curitiba. Foi na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi contra o Santos, não. Tinha sido contra o Curitiba na segunda rodada. Mas você fez a pergunta que tinha que ser feita? Pra pessoa certa. Vamos lá, momento sem parar. Siga aquela motora, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha, eu sou um bombardeiro. Ah, bombardeiro é humano. Alô? Bombadão. Alô? Fala. Alô, meu nome é Adilson Gomes da Costa. Adilson Gomes da Costa. Foi na primeira, hein, Domênico? Faz tempo que eu não ligo, hein? O homem sardinha. Exatamente. Da latinha, né? Quantos anos você tem, meu velho? Meu, 46. RG, 4.6. É com mota, velho. Eu vou fazer domingo. Mota 4. Que... 4. Em... agora, motinha. É, parabéns. Mota que fala encosta, encosta. Adoro. Sensacional. É com motinha, velho. 46 eu faço domingo, velho. Qual bairro aí, hein? Quanto, motinha? Aqui 46. É Vila Gustavo. Vila Gustavo, Zona Norte, querida. É? É isso aí. Ó, agora, pô, pelo amor de Deus, a última vaga, eu quero ir na torcida. É a última vaga. A última vaga, já foi, velho. Não, senhor. Acabou. Ah, você tá acompanhando, então tem. Então você pegou realmente a última, velho. Puta, que legal. Você vai aproveitar bastante. Camarote único é top, velho. É a última vaga, hein? Ele pegou a última vaga, acabou. Agora se o Palmeiras acabou. Perder, pelo menos você vai comer bem, velho. Perdeu, meu. Ué, não pode acontecer. Não vai acontecer. Não pode acontecer? Pode, mas não vai. É um jogão, um jogo de risco com o Palmeiras. Não, não vai acontecer. O Atlético Mineiro. Jogo grande. Não vai acontecer isso, não. 11 horas da manhã, os caras estão com sono. Não, vai dar certo. Ô, e sem o Price e o Gabriel? Como é que você acha que o Palmeiras vai evoluir aí? Você pensou pra fazer essa pergunta? Pensei. Aí você ficou. Não, sabe quem mandou pra mim pro WhatsApp? O garoto merece, poxa. Deixa. Ele vai evoluindo o futebol dele, a seleção vai dar um punch pra ele. Eu acho que. E ele vai voltar ainda pro Verdão e vai dar fruto pra gente ser campeão aí. Ô, o Cuca falou que se pegar o Guardiola, enfia a mão na orelha dele, hein? Que esse negócio de ficar ligando pro moleque não tá certo, não, hein? É. Pior que faz a cabeça agora do moleque. Eu só queria uma ajuda, eu não peguei o nome do convidado. Mussi. Paulo Muzzi. Doutor Paulo Muzzi. Então, porque Paulo Muzzi tá aqui para os índios. Mussi é doce. Não, Muzzi. Eu sou triatleta, eu já fiz 3 Ironman. Ó. Ironman, o relógio? Eu competi, puxa, eu fiz. Verdade. Ah, para, vai. Ah, eu fiz. Eu fiz 5 anos. Qual a chance de ter feito? Eu fiz 5 anos de. Eu fiz 5 anos de triatlon. Tá rindo aqui, ô. Eu fiz 5 anos de triatlon. Não cheguei a fazer. Não cheguei. Tá rindo de você. Não, é só você entrar lá e ver. Para! Vai, eu vi. Mano, qual que é a chance que ele fez? Ô, idiota. Eu falei. Ah, idiota! Ah, idiota! Idiota não! Tem ferradura! Cartão amarelo pra você! Porque eu acabei de falar que eu fiz 5 anos de triatlo, eu falei, não consegui chegar a fazer Ironman. Eu fazia os shorts lá, os curtos, e cheguei a fazer o Olímpico de Santos. Fazia as provas lá em Olambra. Eu fiz tudo, rapaz. 5 anos competindo. Só anota, mano. Tá com essa barriguinha, né, mano? Benjamin, mano, hoje 46, ele tem... velho. Eu fiz 5 anos, velho. Benjamin, acho que hoje ele tá com 104 de nanograma de testosterona. Não aguenta, velho. Não, não. E até hoje, outro dia eu desafiei. Outro dia eu desafiei aí o pseudo-atleta de alto rendimento. Não dá pra ser, Benjamin. Eu tô com 46. Eu vou te preservar, velho. Você já é tiozinho. Não, não, não. Eu sou tiozinho. Eu sou tiozinho. Eu sou, mas cheguei... Eu não falo, porque se tem carro, pra que correr? Olha, eu sou tiozinho. Não consegue dar 3 passos. Mas velho, eu sou tiozinho. Mas eu já desafiei ele 1000 metros na piscina. Ele enjoa. Não dá, Benjamin. Eu deixo ele sair 200 na frente e até agora ele não se manifestou. Não dá, Benjamin. Se quiser um tiro de 2000 correndo também. Ele vomita. E se quiser de bike. Eu vou te poupar, cara. Não precisa poupar, não. Passa o carro. Qualquer coisa ele vomita, gente. Para. Veja, o cara aqui não consegue andar nem de kart. Você quer esperar do quê, cara? Não, e vou te falar mais. Ó. As 3 modalidades, as 3, eu aposto R$1.000 por modalidade. Ah, não quero tomar seu dinheiro. E na natação, não pode tomar. Não quero tomar seu dinheiro. E na natação, mano. Repito, 200 na frente. Eu queria ver vocês dois competindo. Ah, não, você não ia ver, porque e só agora, um faz agora eu vou falar. Agora eu vou falar com o triatleta. Mas deixa eu fazer a pergunta pro Muzi. Mas, ô triatleta, quantas vezes você já ganhou alguma coisa expressiva? Você é um atleta de alto rendimento ou você é aqueles caras que vão compor prova, só fazer um vestido de Homem-Aranha. Eu faço triatlon há 15 anos, tá? Eu sou hipertenso controlado há mais de 10. Eu procurei o esporte para eu ter uma qualidade de vida. Fui gostando do triatlon e fui. Eu sei que o Muzi tá aí, ele vai falar que o triatlon e nem o Ironman é um esporte para quem é hipertenso e tudo, mas eu não, quis. Não, pelo contrário. Mas eu quis colocar... Eu tinha um sonho, entendeu? E ele sabe como é que é. A gente quer colocar sempre um limite. E eu quis fazer essa prova. E eu nunca fui para fazer essa prova para ganhar. Eu fui fazer essa prova para completar. Que é uma vitória. Porque todo atleta, assim, quem é mesmo atleta, ele ainda mais, assim, de que trabalha, que tem... Que é uma pessoa normal. Ele quer fazer para acabar a prova, entendeu? O meu sonho seria fazer... Kona, que é o Havaí, mas eu não tenho tempo para treinar, para chegar, para ter o índice para ir para o Havaí. Mas eu treino porque eu gosto. Eu treino todo dia, eu corro todo legal. Dia, pedalo, nado todo dia. Márcio também, entendeu? Eu nado todo dia. É Márcio seu nome? É. Adilson, desculpa, Adilson. Cara, então deixa eu falar uma coisa para você. Quando você falou da hipertensão, a prova ela pode ser até arriscada para você, mas o treinamento é fundamental. O treinamento aeróbio, ele melhora a tua parte cardiovascular, na realidade. Uhum. A única coisa que você começa a ter que ponderar é o seguinte. Todo atleta de prova de endurance, ele tem ódio de exercício com peso, tá? Uhum. Isso é uma coisa... Tô mentindo? Não. Então, isso é uma coisa que você precisa fazer para compor a capacidade do seu músculo. Porque até então, o que, que você consegue fazer? Você consegue entregar grandes quantidades de energia num período muito curto de tempo para sustentar uma atividade. É isso que é a estrutura do exercício aeróbio. Ótimo, excelente. Só que o exercício anaeróbio, ele começa a aumentar a qualidade com que você faz seu aeróbio. Por exemplo, o aeróbio, ele pode ser predominante numa reta. E na subida, como é que você faz? A subida, o exercício que você faz, ele é um aeróbio, só que é um aeróbio com uma intensidade tão alta que ele começa a chegar perto de um anaeróbio. Uhum. E se você não tiver fibra de força para poder vencer essa etapa, você começa a perder rendimento e eficiência. Dos atletas que eles conseguem fazer, por exemplo, um triatlo em 9 horas, em 10 horas, e que completam assim, satisfeitos, que eles falaram, puxa, fiz o meu melhor e consegui ir bem naquela prova. Uhum. A grande diferença deles é que eles vão na reta e na subida do mesmo jeito. O pessoal então, que é essencialmente aeróbio... Eu chego a fazer esse trabalho, viu, Rose? Porque eu tenho um treinador e ele prega muito parabéns. Isso. Eu faço um treinamento com pouco peso, mas muita repetição. Então, mas entendeu? Isso daí é quase um treinamento que você já faz. Você precisa de um treinamento de força também. Pede para o seu treinador para você ter pelo menos um dia que você vai fazer um agachamento mais pesado, uma carga um pouco mais importante. Porque assim, fibra muscular, você tem 3 tipos a priori. Uma fibra que é feita para fazer o exercício aeróbico, uma fibra que é feita só para fazer força e uma fibra de transição. Eu sou do culturismo, eu gosto dos caras... E daquele físico que fica um físico de musculatura desenvolvida, tá? Isso é um tipo de esporte. Então, a fibra que eu gosto é a fibra de transição. Ela vai desenvolvendo, por quê? Porque ela é uma fibra que guarda tanto atividade aeróbica quanto atividade anaeróbica. Eu consigo modelar isso para fazê-la desenvolver. você é um cara que transforma, inclusive, essa fibra em aeróbio. E vai perdendo com o tempo a fibra branca, que é a fibra de força. Essa fibra de força, ela tem mais um aspecto na sua vida. Essa fibra você vai perdendo com a sarcopenia que vem com a idade. Então, quando você chegar nos seus 50 anos de idade, por mais que você faça, por exemplo, bastante exercício aeróbio, se você não tiver um trabalho específico de força, você vai ser o cara que, por exemplo, corre no parque, mas quando você vai se levantar de uma cadeira, você vai fazer aquele barulho de tiozinho. Igual o Benja. E isso faz uma diferença. Pensa que o músculo é como se fosse um cérebro, vai, de inteligência. Você tem que dar diversas informações diferentes para ele reagir de diversas formas diferentes. E quando você dá, por exemplo, o exercício resistido, que é a musculação, só que com baixo peso e muita repetição, você está mais ou menos repetindo aquilo que você faz na pista. Entendi. É legal que você tenha alguma coisa muito diferente para você fazer com que o seu músculo ele tenha outras capacidades. Inclusive porque, Adilson, o treino de força, ele ajuda com que você baixe os seus valores de pressão arterial. Isso não é o Paulo Muzzi que está dizendo, isso é um trabalho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? O professor Roberto Simão, o doutor Domiro De Sales, são caras que estudam, aliás, extensamente isso, são um dos grandes publicadores mundiais no assunto. Então, assim, principalmente porque você é hipertenso, está faltando um treininho de força aí. Você vai ver que você vai se sentir melhor no seu dia a dia e você vai desempenhar melhor o seu esporte. E claro, né, se você tiver disposição ainda para falar assim, vou investir nisso porque isso é uma coisa que faz diferença na minha vida, é legal você ter alguma coisa em relação à rotina da sua alimentação. Porque lembra que, por mais que você seja capaz de fazer o seu exercício, você é capaz porque você é um cara determinado, tá? Só que ser determinado e ter condição de se aproveitar do resultado do exercício são coisas que não estão tão ligadas assim. E quando você coloca uma variável chamada nutrição na brincadeira, o que começa a acontecer? Você começa a ter a condição de fazer um exercício mais intenso, uma recuperação melhor e uma adaptação mais ativa. E é o caso de você ver aqueles caras que têm muita longevidade atlética e o cara está disputando com 60, 70 anos. O paciente mais ativo que eu atendi foi no consultório, um paciente que corria ultramaratona, 84 anos de idade. Pô, isso é uma lição de vida para qualquer um que esteja disposto a aprender, meu. Então, assim, o que eu posso te falar de experiência, te dar uma dica rápida aqui pela rádio, é essa, investe um pouquinho mais no seu treino de força, que você faça uma, duas vezes por semana, não é muita coisa, mas que você crie uma informação diferente pro seu músculo. Você vai ver que Legal. Em alguns meses você vai aproveitar bastante. Olha, ganhou uma consulta de graça. Não, de graça não. Ô, amigão, você prefere o quê? Boleto ou você prefere depósito? Nada, que nada. Foi o Cátio, velho. Uma consulta não, mano, aqui pra você. Ele não brinde, vai mais véio. Na torcida, mano. Achando que isso aqui pagou. É rifa de igreja, mano. O bagulho é o seguinte, precisa pagar, tio. Ele pagou com a torcida, mano. Já era. Ele não vai mais. Momento que sem isso, parar. Mano, momento que sem isso. Parar. Tchau. Seus abraços, velhinho. Não, é rápido, tchau. Eu quero mandar uns abraços aí, ó. Manda. Vai. Quero tchau. Mandar um abraço pra Magda, minha esposa. Inclusive, Sombra, eu queria uma ajuda sua, Sombra. Ó, é minha esposa. Tá. Ajuda com a sua esposa? Olha! Não, sem trollagem, por favor. Tranquilo. Quer ser pai? Ela é São Paulina, eu queria ganhar uma camiseta de São Paulo pra ela. Ué, e como é que faz pra ganhar? Cara, nós temos uma frase de um patrocinador nosso, que é o Hero, se você souber a frase corretamente. O Hero me deixa... Não te deixa nada. Não. Me deixa que hoje eu tô de vou falar bombeira. As duas primeiras palavras e você completa. Hero, cuidando... Da minha vida digital. É da sua vida digital. Boa. É, parabéns, você ganhou uma camisa pra sua mulher, tá vendo? Ajudando o Hero... Salvou a sua mulher. Ó, já tá pulando ali na sala. É, e salvou a sua cesta hoje, também. Hein? Aí, RG, ó, hoje já tá garantido, RG. Tapa na camurça hoje, sem dúvida. Aí, ó, e um abraço aí também pra toda a família aí, o Augusto, a Tainá, a Marília, o Fábio, a Beatriz, que é minha filha querida que eu amo, a Giovana também, o Gabriel, que é também palmeirense, vai estar lá no campo. Aí, lá, garoto. O Júnior, meu irmão, a Ângela, o Douglas... O Som, que é o namorado da minha filha também, que tá aqui, que inclusive eu tô falando no celular dele. A gente montou uma central aqui telefônica pra conseguir ligar pra vocês, tá? Mas a vaga é individual, família... viu? Você não pode levar o Gabriel, não, viu? Não, é um convite individual. Eu sei, ele vai já. Ele é só torcedor. Ah, então tá beleza. O meu pai, eu estou na casa da minha mãe. Dona Edith, o beijo, Dona Edith. Ó, o programa precisa terminar hoje. É, velho. Cara, não, acabou. Mas, ó, eu agradeço aí, ó. Eu sem parar. Oh, tchau. Bozano também. Tchau. Que Tchau. Não, eu não lembro de mais nada. Só valeu, tchau, valeu. Tchau, valeu. Valeu, obrigado. Qual que é o endereço lá, gente? Por favor. Endereço. É Rua Padre Antônio Tomás, 72. Você entra pelo portão C1, pega o elevador, vai até o terceiro andar. E lá será recebido pelas meninas do Camarote Único. E leve em espécie o dinheiro, tá? O Bá vai te passar fora do ar o valor pra você pagar a consulta do músico. Falou, Mané. Vai torcer o pé agora no próximo treino. Ah, não! Vai ficar um ano sem praticar esporte. Que é isso? Valeu, obrigado, tchau. Você. Valeu. Falou. Vamos lá, o segundo ouvinte no momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai tocar o Asdrúbal. Toca, Asdrúbal. Siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Siga. Eu sou um bombardeiro. Alô? Alô? Fala. É André Rosa de Jesus. André Rosa de Jesus. Quantos anos, André? 38. 38, RG. É. Tem uns que preferem a rosa, outros preferem cravo, outros preferem margarida. E por aí é um jardim, né, velho? Salvou a hora, né? Salvou a hora. 30 alguma coisa. 38. E o bairro? Jardim Helena. Jardim Helena. Olha, agora não dá, agora Como assim agora não dá? Tá balado. Música com rosa. O cravo brigou com a rosa. Sensacional, RG. Você tá salvando de minuto a minuto agora. E o time? Vai, time? Tá acabando. São Paulo? Tricolor! E aí, Tricolor? Tricolor! O Balsa saiu lá da reunião falando que seria, olha, pá, muito lindo, muito lindo dirigir a seleção argentina. Matou saudade da Argentina. Né? Então, aquela coisa, o gato acabou de cair do telhado, velho, agora não sei. Não caiu, ele subiu. É, ele subiu, ele já tava, né? Acho que agora é que ele tá descendo, tá andando normal, velho. Ainda não sabemos se vai ou não fica. Caso... Boa, amigo, eu tenho que chegar e falar assim, ó, agora eu quero saber qual que é a tua, negão. Você vai ficar dirigindo agora com a cabeça na esperança da Argentina, porque pra gente falar que o jogador que pode ir pro Manchester City fica na expectativa e mexe com a cabeça, mexe também. E aí, Paton, você vai ficar aqui com a cabeça no São Paulo, na proposta da seleção que você ama? Mulher e filhas vão ficar enchendo o saco pra voltar, como é que vai fazer? E aí, porque como não tem multa mesmo, eu acho que se eu sou São Paulo, eu já começo a ir atrás das... Dá uma trucada no cara, velho. Fala assim, se eu sou São Paulo, fala assim, ó, agora eu já vou atrás de outro, não tem multa pra você ir embora? Legal, também não tem multa pra te mandar embora. Não sei se você vai ficar, então... Como eu não sei se você vai ficar... Vocês estão querendo queimar o Mas cara. Aí tá faltando o amor próprio pro São Paulo, velho. É a minha opinião. O cara sai pra dar uma transada com a outra, achando que vai casar. Mas você acha que ele não vai chegar aqui e vai ter uma conversa Motinha, com a direção Motinha, do São Paulo? Mas com se certeza. Ele for embora e o São Paulo não tiver tomado providência, você vai ser o primeiro a descer. Não, mas o São Paulo, a partir do momento que ele já foi conversar com os caras, o São Paulo tem que estar se agilizando. Eu não acho que o São Paulo não tá no. O São Paulo fez o papel do voyeur aí. Ele viu a mulher sair de casa. Foi lá dar uma beliscada na casa do vizinho e agora tá voltando. Fala besteira. Com o cheiro de shampoo do motel. O São Paulo já deve tá articulando um novo técnico. Ficou aqueles papinhos. Ah, eu preciso de um tempo pra pensar, mas eu vou ficar morando aqui ainda. Ah, vai lamber sabão. E aí, velho, quer mandar abraço pra alguém? Quero mandar abraço pra alguém? Ele acabou de entrar no ar. Oito horas já, velho. Momento sem parar. Isso não é problema do ouvinte? Isso aí chama-se momento sem parar. É lógico que é sem parar, mas você não precisa. É papum. Não precisa jogar o carro no acostamento. É lógico. É papum, velho. Ele já falou o que ele quis. Ele quis aqui denigrir a imagem do Balsa e conseguiu. É, exatamente. Vocês estão contra o cara, velho. Ô, quem é o técnico que você queria pro São Paulo? Vai, no mercado tem Abelão, Lucha, Mano Menezes. O Balsa não saiu, pô. Eu sei, Cid, que saí, velho. Ah, mas ele esses não tá... todos que você vai ter que pensar. Pensando aqui também. Esses todos que você falou, nenhum, nem cogita. Nenhum é o perfil do que o Gustavo gosta. Nenhum. Estão falando do. Da Argentina. Do Mano. Tô falando de um argentino. Putz, esqueci o técnico do. Putz, deu branco, esquece. Simeone. Galhardo. Não. Da Argentina. Galhardo? Eu acho que é. Não é Tata Martino, não, né? É o Tata. Tô falando do Tata. Ah, meu. Por quê? O Tata é horroroso. Ah, o Balsa também você falava mal. Eu não falei mal, não conhecia. Falou. Não, falou que você não queria, que ele era ruim, tem eu aí não falei, gravado. Você falou ou não falou? Falou. Benjamin. Falou. antes. Ah, sabe aquele jeito que não fala, mas deixa entender? Falou, falou sim. Posso falar? Entre linhas? Inclusive ele falou, eu não gosto de técnico argentino. Não falei que eu não gosto de técnico argentino, eu falei que eu não traria não. Treinador argentino. Eu falei, que o Balsa era ruim quando o São Paulo tava lá capengando. Mas não, não falei antes. Mas, então falei mas depois. Isso, então, é que nem você tá falando do Tata, falei você depois. Não sabe. Eu não sei. Ué. Tata Martino foi no Barcelona, conseguiu passar pelo Barcelona, foi um lixo. Ué. Tata Martino assumiu a seleção argentina, foi um lixo. Pega os trabalhos do Tata Martino aí. Traz então, sabe que é bom. Se o cara tem currículo, você fala mal do cara. Que currículo cara... tem o Tata Martino? Ué, o Balsa tinha. Eu não falei mal antes, eu falei falou. Que eu não falei mal do Balsa na época. Eu falei que eu não traria treinador argentino. Eu falei, eu não traria treinador argentino, eu falei o Balsa especial. Como eu também não teria trazido o Osório. Olha, eu por mim ficaria o Pintado, até surgiu um nome de consenso, um nome legal. Cruz. Não, esse não, pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira, né? A gente tirou o imposto, você quer trazer. Tá certo, André. São Paulo tem o Grêmio pela frente no domingo, jogo bem complicado. O Grêmio que tá perdendo o Juliano, que foi vendido, né? O Juliano tá indo embora. Juliano! É, um dos melhores jogadores do Grêmio, né? O técnico do Grêmio ficou puto, né? Lógico, um dos melhores jogadores do time, você perde o jogador. É, mas vê se a diretoria do Grêmio tá preocupada que ele feliz da vida. Aí o Grêmio perde 3 partidas, manda o treinador embora. É isso que foi aquele dia, isso que é errado. É errado. Diz aí, seu palpite, Grêmio e Tricolor, lá em Tricolor também. É lá em Grêmio. Paulista. Quanto? 3-1. 3-1 pro São Paulo. Boa. Isso. Poxa, ó, faz só 3 gols. Com Kelvin, tchau. Beleza, manda abraço. Cara, posso fazer um merchan? Ah, não. Manda. Rápido. É rápido, vai, jogo rápido. Então vai, não vai mandar só abraço. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou o kit da Bozano. Black Jack do Itamáquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Boa. Rino, cuidando da sua vida digital. Sensacional, parabéns, o cara decorou direitinho. Muito bom. É isso aí, bom final de semana. Manda um abraço pra toda a nação Tricolor. É nóis, Tricolor. Valeu, um abraço. Falou, é nóis. Valeu. É isso aí, vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ativa! Da vamos lá, bem. Forma de uma gazela é o melhor. Alô? Alô? Quem fala? Alô. Oi. Luiz Fernando. Como? E aí, Luiz? Luiz Fernando Sena Caritá. Ai, quantos anos? Eu tenho 26, 2.6. Já sabe quem vai ser o Luiz do seu jogo lá ou não? Ah, ah, sensacional! Ah, nem fala de juiz que esse ano tá ruim. Ruim. Não. E agora você vai beber no final do programa? É, mora onde? Eu moro no Jabaquara. Jabu que é nóis, pô. Jabaquara. Morei na rua dos Buritis. Jabaquara. É, pertinho. Jabu. Torce pra quem? Que é Palmeiras. Opa, nóis. Palmeiras. Como assim, Xi? Gabriel Xiu vai Katsu. Embora, velho. Xi, o time é líder do campeonato, é X. Ah, pro inferno você. Não sei não, hein. Com Gabriel não sei embora, não, embora. Ah, não, vai São Paulo vai ser campeão. Tá bom. Ué. Vamos apostar. Quê? Vamos apostar. Eu aposto se você quiser. Vamos apostar o quê? Eu não tenho medo de aposta aqui, não. Vamos apostar uma cesta de Natal. Uma cesta de Natal. Alô? Vamos. O que você quer apostar? Não, uma cesta de Natal. Alô? A gente escolhe alguém pra dar uma cesta de Natal. Tá, mas qual que é a aposta? Que o Palmeiras não vai ganhar o cesta de Natal? Não, quem for campeão. Eu aposto que vai ser o São Paulo. Você aposta que vai ser o Palmeiras. Pô, ganhei. Alô, então apostem, velho. Tá apostado. Tá apostado? Alô, é nóis. Que isso? Oi. Eu tenho medo de apostar? E aí, o que você acha aí? O Gabriel foi pra seleção, o Prass também. Como é que o Palmeiras aí vai enfrentar o Atlético Mineiro? Nossa, eu acho que vai continuar ganhando, eu acho. Eles fazem falta pro time, mas o Palmeiras tá com um bom elenco agora, né? O Wagner é o goleiro, ele foi bem no Ituano, no Campeonato Paulista, né? E o Eric tá vindo bem, marcou 2 gols aí nos últimos jogos, aí acho que vai continuar aí como líder, né? Olha, parece que vai pro jogo, eu acho que nem o Eric vai, parece que, se não me engano, é o Alexandre, hein? Ah, o Alexandre que vai? Eu acho que o Alexandre, parece que vai o Alexandre pro jogo no lugar do Gabriel, e Dudu de um lado e Roger do outro, e o Eric fica opção. Me parece, não saiu escalação, nada, mas me parece, teve uma... Ele treinou assim hoje, né? Aquela coisa toda. Então, vamos ver como é que fica, né? Vamos aguardar. É, mas vai mudar um pouquinho o jeito de jogar, né? É, mas o time do Atlético é meio embaçado, né? Não? É, o time do Atlético agora tá vindo em uma boa sequência, né? Eles estão com bastante desfalque também, né? Uhum. Ver se o fator casa agora vai compensar aí pra gente aí conseguir mais uma vitória. É, tomara, né, velho? É isso aí. É. Tá bom, cara, nós estamos bem atrasados. Você quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Ah, eu quero mandar um beijo pra minha namorada aqui, que tá aqui do lado, minha noiva, Jaqueline. Beija ela aí. Já aproveita e vai pra dentro. Aí pra ir no jogo? Não, acabou. Acabou, velhinho. Ah, acabou? Ah, acabou, amigo. Acabou de acabar. Próximo, então. Não, beleza, então. Fica pra próximo. Tá bom, valeu, velho. Obrigado. Valeu, grande abraço aí pra todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, cara. É isso aí. Momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? É, olha aí. Lembra do Paz e Amor? Que representou a liberdade de uma geração? Sim. E o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. Legal. A bolinha amarela e sorridente do Smile. Bacana. Fez muita gente sorrir por aí, não fez? Sim. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Então, se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, caixa, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também tem oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Oferecimento também de Hero. Quem liga e fala a frase Hero, cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do Tricolor. Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Agora é hora de falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, viu? Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo, jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e ainda tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada no campeonato. Mas e você? Pois é. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar cerveja. E aproveite que o Extra tem o melhor preço. E não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece, o Extra é gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Só com moderação. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas é uma loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Esser, construindo com valor. É. Tá certo. Não, tô vendo aqui o... O cara tá lendo a mão. Não, foi, o cara foi esfregar lá, mostrou a bicoleta por lá. Tem é mais, mesmo? Tem mais que sambar mesmo. Mas vamos deixar de lado um pouquinho o futebol. Vou falar agora sobre um projeto esportivo muito bacana. Sensacional. É o atleta do futebol. Ah, mas é. Quer passear no carro do outro? É engraçado. Legal. Isso, né? Aproveita e casa com o outro junto. Bicoleta. Mas dá raiva, meu. Ah, que é isso, meu. Aí você precisa ter um pouquinho de orgulho, né? Galera, vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, vou falar agora sobre um projeto esportivo muito bacana, o atleta do futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. É muito legal essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta, não só as crianças. Tem Etienne Medeiros, que parece um peixe na água. Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. Com certeza, muitos deles vão garantir um lugar do pódio. É bacana demais você ver o esporte olímpico ganhando essa força, a força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas pro futuro. Tá aí, curti. Bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Parabéns aí ao Paulo Scaff. Boa sorte, atletas. Parabéns, SESI São Paulo. Estádio 97. Vai me dizer que o cara agora vai treinar o Centurion e não tá pensando se o Messi não vai ser mais importante pro... Pra mim, morreu. Agora, se você fosse dirigente de São Paulo, você mandava pro limbo? Não, mas que eu já começava já ligar e conversar. Mas rápido, e assim que eu arrumasse, falava assim, vai treinar, Argentina. Eu falei isso pro Mano hoje. Agora não dá pra voltar mais, que o torcedor de São Paulo tá no veneno. Eu estou, não sei o torcedor. Pra mim, morreu. Se o cara volta e começa a ganhar, o torcedor esquece, velho. Mas se não ganhar, o cara vai ter que ficar longe. Não sei o quê. Mas isso é fato. Pra mim, o Bausa no São Paulo já. O futebol é movido por resultados. Pra mim, já acabou também. Game over. Vou agradecer o Paulo Muzi. Pampo, Muzi. Obrigado, Muzi. Você é gente boa demais. O Muzi fala de um jeito que é impressionante. Tava falando pra ele fora do ar. É incrível como a galera venera ele. Muzi, desculpa, eu tava com fazer uma pergunta pra você. Por favor. É uma pergunta simples de pessoas mortais. Eu li uma matéria, se não me engano, foi do... Ai, rapaz, esqueci aquele médico famoso. Drauzio Varela. É. Parabéns, mano. Nós. O Drauzio Varela. Que estudos de universidades americanas disseram, para a pessoa não ser considerada sedentária e ela ter uma condição legal de vida, bastam 150 minutos semanais de atividade. Inclui-se aí atividade, o quê? Uma caminhada no ritmo mais bacana, 150 minutos semanais divididos aí durante os dias. Sexo entra também ou não? 30 minutos a cada, você entendeu, por dia. Uma pessoa assim já pode ser considerada não sedentária? Na realidade, o que o Colégio Americano de Medicina Esportiva considera são 30 minutos de atividade média a intensa por dia, né? Se você fizer a somatória toda, para você não ser considerado sedentário. Agora, Sombra, vamos falar uma coisa menos número pelo seguinte. Tem muita gente escutando a gente que está querendo começar por algum lugar. Porque vocês falaram muito do mundo maromba, isso. Mas 99% são pessoas normais como eu. Ó, 99% você sabe que esse número está caindo, cara. Tem muita gente. O Brasil hoje é o segundo país do fitness no mundo, tá? Em 2010, a projeção era que se tivessem 25 mil academias, tinha 30. São 700 faculdades de educação física, são mais de 500 faculdades de nutrição. Então, assim, o Brasil está virando uma potência em atividade física e isso é bom por causa dos problemas que a gente estava falando antes em relação ao sedentarismo. Então, realmente, o cara maromba, ele está cada vez menos solitário nisso. Agora, o que eu tenho que te falar? Que é importante. Quando você parte para fazer atividade física, e é isso que todo mundo se confunde, né? Ah, então quantos minutos eu preciso fazer de caminhada? Se você faz a caminhada num ritmo que você já consegue, você só é um sedentário que está ativo. O lance da atividade física é você se tornar capaz de fazer uma forçadinha aquilo que você a mais, né? Não era anteriormente. Tá. Então, assim, para você não se considerar sedentário, o ideal é que você esteja numa situação onde exista o princípio de treinamento, onde o seu físico ele tem uma evolução contínua. Portanto, você faz sempre a mesma coisa, você só está se movimentando. Para você se considerar realmente saudável, com uma população de um risco menor de doenças cardiovasculares ou doenças crônico-degenerativas, você tem que raciocinar que sua capacidade física tem que desenvolver. Vou fazer um paralelo fácil para você que você vai entender. Quando você aprendeu a ler, você pegava um gibi da Mônica e você passava o dia inteiro lendo esse gibi. Eu preferia Disney. Tudo bem. Então você pegava o gibi da Disney e aí você lia a tarde inteira um gibizinho da Disney, tá? E nem sempre você entendia certinho, por quê? Porque você estava tão preocupado em ler que era difícil você fazer aquela compreensão daquele texto. E ler um gibi era uma coisa completamente árdua. Pois bem, hoje, depois desses anos, você senta no seu sofá e você pega, por exemplo, um Guimarães Rosa para ler, aquilo te dá um extremo prazer, satisfação. Para mim dá sono. E deixou de ser árduo, tá? Então, o exercício ele é como se fosse um aprendizado também. Não é que você vai fazer mais, você vai ficar mais cansado, ou que você vai se sentir mais exaurido, ou que aquilo vai te deixar mais detonado. O exercício ele age, do ponto de vista fisiológico, um negócio que a gente chama de reserva fisiológica. Se eu e meu avô estivéssemos sentados aqui, um do lado do outro, e Deus me livre, mas pegasse fogo no prédio, né, o que aconteceria? Vamos olhar passo a passo. Ele sentado do meu lado. A gente estava ferrado, cara. com 70 batimentos por minuto de frequência cardíaca e ele com 70 batimentos por minuto de frequência cardíaca. Só que se a gente precisasse dar o mesmo pique até o elevador, até a escada, eu poderia chegar a 180. Meu avô poderia chegar a 100. Tá. Essa reserva fisiológica é onde o exercício se pronuncia. Não é naquilo que você efetivamente faz no seu dia. Entendi. Mas é o que você poderia fazer. Tá. Vou te contar a história de um paciente meu bem rapidinho, já que a gente está acabando. Mas foi um dos elogios mais legais, assim, profissionais que eu já tive. Eu atendi um sujeito que, ele era dono de uma corretora e ele tinha ganho muito dinheiro no último ano e resolveu que ele ia aproveitar a vida e comprar um jet ski. Ele estava louco da vida porque na turma de jet ski que ele tinha, ele era o mais velho, óbvio, e o pessoal chamava ele de tiozinho. E ele chegou na nossa equipe, olha, eu quero fazer um programa para melhorar, assim, assim, assado. E depois de 3 meses, ele não tinha melhorado absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mas estava todo feliz na consulta. Veio para avaliar. Eu perguntei para ele, falando, mas desculpa, você não teve melhora nenhuma que a gente notou do seu perfil. Você queria emagrecer, não foi isso que aconteceu. Me conta porque você está feliz. Ele virou para mim e falou assim, Paulo, eu ouvi sugestão de pelo menos umas 15 pessoas diferentes e cada uma me mandava tomar um comprimidinho de uma cor. Mas ninguém falou para mim fazer atividade física. O que você me fez, ou o que você, através do seu trabalho, da sua equipe, fez comigo, foi salvar meu casamento. Isso não tem preço. Isso é melhor do que emagrecer. Atividade física serve para isso. Para aquela hora que você, às vezes, não pensa, mas quando falta, aquilo faz uma extrema diferença. E quando falta muito, você já esquece como a coisa funcionava e você deixa de lado. E você vai ficando uma pessoa cada vez mais triste. Você fica mais triste porque você não tem uma vida conjugal normal com sua mulher, você fica mais triste porque você não tem uma vida de pai para os seus filhos, você fica mais triste porque você fica aquele vovô sentado na cadeira que não dá atenção para seus netos, porque cansa só de levantar dessa cadeira. E o lance do exercício é legal porque além de você conseguir se exercer de uma forma muito intensa na sua vida e com as pessoas que você convive, ele também pode representar um desafio próprio. Entendi. E eu acho que a vida acaba quando esse desafio acaba. Se você tiver um desafio, você continua andando. Você tem toda a razão. Parabéns. Amém. Boa. É isso aí. É isso aí. Ah, boa. Boa. Nossa, meu. Boa. Alguém conseguiu convencer o Sombra de alguma coisa? O Sombra, vai começar a correr. Não. O Sombra hoje vai praticar uma atividade física, ele vai respirar hoje. Só por tem hoje, alguém também que vai precisar pegar uma pá pra reconstituir aí o corpo. Nossa. Não, mas queria agradecer muito aí o Paulo Augusto. Boa. Olha, o Muzi vem aqui, realmente é bacana demais. Obrigado, parabéns, Muzi. Obrigado por ter vindo. Você é parceiro, sangue bom. Muito é isso bom, aí. Obrigado, segunda, obrigado. Voltaremos no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ester, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol, mano. Só mandar um abraço rapidinho aqui, Sombra, pro Billy Santista, que fez aniversário na terça-feira, dia 19. Valeu, Billy. Billy da Zona Norte aí da Vila Ed, tá bom? Boa. Valeu. É isso aí. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Márcio Gonçalves. Boa. E as camisetas do estádio, a camiseta do estádio com apoio de Fit Camisetas, .com.br. Adilson Gomes. E a mochila da Dutra Máquinas. Muito legal, André Rosa. Parabéns, André, isso aí. Bom fim de semana pra todo mundo. Tem mais estádio na segunda-feira que vem, às 5h30. Fique aqui na Energia. A Energia 97 faz o seu rádio tremer com o melhor do drum and bass. Terremoto, sábado, 7 da noite. Energia 97. Está de volta. Spirit, 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br e nas lojas Cavaleiro e Tente Beat dos shoppings. Acesse spiritoficial.com.br e consulte a lista completa de pontos de venda. Spirit, o Festival de São Paulo. 29 de outubro, no Sambódromo do Anhembi.

trazendo o que há de melhor da música, o melhor do house pra você. Abrindo com Anderson Tomé. Night Sessions.